Então eu tenho que ser educado e não posso cortar ninguém. Tem que ser o quê? Educado e não posso cortar ninguém, né? Nada de falar em cima dos outros. Isso é bobagem, cara. Se o cara estiver falando merda, chega com os dois pés no peito dele e, ó, tu não sabe porra nenhuma. Assim, é isso aí. Já chega no chorinho repá logo. É isso aí. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tiblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí porque o negócio é brigar na rua. olha aí, usando a língua como referência. Junto aqui também, Flávio Azevedo. Fala, galera, vamos falar desse jogaço, se pá, o melhor da franquia, os melhores. Ah, bom, eu tava esperando essa coisa. Você tá querendo dizer a trilogia, né? É, os melhores, é. Então. Ah, tá. Também aqui conosco, Neilson Lopes. Já chega logo no Choro e o Repá, hein? E hoje, pessoal, nós temos aqui um convidado muito especial vindo lá direto do Jogo Velho. Olha aí, o pessoal do Jogo Velho tá invadindo aqui, hein, o MachineCast. Eide, ô velho! Fala, eu só vim porque disseram que eu podia viajar no tempo. Aê, pode sim, aí e o pessoal viaja, velho, direto. Só pular no DeLorean e vambora, cara. Se não aí tiver sim. Lugar, bota o estagiário no teu colo e vambora. Ai, que delícia. Ai, ai, que delícia, cara. Ai, que tudo. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, cidadãos. Então, dizem que o homem foi gerado a partir do barro, né? Ah. Só não disseram qual barro. Lá vem ele. Caraca. Sempre enigmático. Caraca, o Spider. Spider, realmente Spider. Vai cara, tô, brisa eu aqui, tô cara. Perdendo a fé na humanidade, vocês você, não estão entendendo. Ó, você barrou o Edu agora no fumo, hein, cara. Puta merda. Eu tô perdendo a fé na humanidade, essa é a realidade. Caraca, então, realmente, eu vou ficar pensando em qual barro Adão foi moldado, é realmente. É. Gente, vamos pra frente, então. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí, hoje nós vamos falar de um joguinho de luta, né, de uma trilogia de um jogo de luta muito famosa dos anos 90, e eu vou chamar aqui a Janeide pra dizer qual o tema que nós vamos falar hoje, Janeide. Olá a todos. Ai, desculpa, entrei no personagem errado. Hoje a gente vai falar daquele joguinho de luta maravilhoso que é o Street Fighter, mas o Alpha. Vamos falar do Street Fighter Alpha. Eu joguei muito nos flipper. Ô, Janeide, só antes de tu sair, me diz quanto é que tu recebeu pra fazer essa participação aqui no Machine? Nem um real. E o que é que tu achou? E o que é que tu achou? Foi ótimo. Caraca! Então vai lá, senta lá no cantinho, lá no pontiagudo. Bom, então, como a Janeide disse aí, hoje nós vamos falar sobre o Street Fighter Zero. E, né, nos Estados Unidos, no Ocidente, Street Fighter Alpha. Não poderia deixar de ter a versão americana aí, trocando os nomezinhos, né? E, aliás, mais nomezinhos. Não é Street Fighter Alpha, é isso. Street Fighter Alpha. Não, é mais lento, é como se estivesse morrendo. Street Fighter Alpha. Faz de novo, Spider, pro Tim Blue botar como vírgula do cast. Peraí. Street Fighter Zero. Puta que pariu. E o pior não é isso, o pior é que ele fala Street Fighter Zero, aí na versão americana eles aproveitam Street Fighter e aí dublam o Zero, né? O Alpha, aliás, né? Ficou horrível. Mas enfim, porém tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Timbu. Então, galera, não se esqueça que se você estiver lá participando de brigas de rua, você tem que compartilhar suas brigas com a gente lá no nosso Facebook, que é o facebook.com/machinecast. Mas, Edu, vem tranquilo. É. Não se afoba. Aí, não se afoba, não. Vem tranquilo. Vem tranquilo, é. Vem tranquilo. Senão você, ó, vem não, hein? Aí a pessoa vem tranquila, ela vem no Twitter. Ela manda lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Agora, se já acabou a Jennifer, pode mandar pra gente lá no Twitter. Aí pode mandar pra gente lá no nosso Insta, é só mandar lá no MachineCast. Agora, se você briga com qualquer um, seja na rua, na casinha de, seja na rua, na chuva ou na casinha de sapê, você pode encontrar a gente lá no grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E se quiser compartilhar os joguinhos no Alvanista. Ah, é verdade, aqui tem, agora tem o Alvanista. Caraca, foi tanta referência que eu levei até uma tela branca do Akuma, velho. Caraca! Se tivesse seguindo o microfone na mão, eu tava aplaudindo, cara. Parabéns. Enfia o microfone na boca e bate palma. Pera aí. Ué, foi boa. Certo, pessoal. Já se vocês querem ajudar aí o MachineCast a propagar a nossa palavra, ajudar na publicidade que... é baixa, né, devido às restrições orçamentárias. É, indica aí o MachineCast para quem você gosta aí. A gente já comentou aí, indica no WhatsApp, no Telegram ou qualquer um desses aplicativos que você não faz nada mesmo e que sua vida, né, parece importante, porque você provavelmente deve ter um Instagram, um Facebook e só posta essas coisas de comida, de coisas bonitas. Como é que o Spider sabe disso se ele nem tem, né? Como é que ele sabe? Eu não tenho, cara. Como ele sabe? Ele já viu, eu tô ligado. Cara, porque no tempo do Orkut era assim. Olha aí. Comida? Não. Na época do Orkut não era comida, não. Tinha sim, cara. Eu tinha altas comunidades, pizzarias até morte, tipo hambúrguer. Hambúrguer até rolar, entendeu? Tinha umas comunidades assim pra fazer. Vou comer pastel sim, se lasca, entendeu? Que merda de comunidade é essa, velho? Mas a gente descobriu umas coisas boas, cara. Descobriu uns preços. Que comida baratos, acima a pessoa parece. Tinha, pô, fortíssimo, viu? Ô, louco! Isso tem mais sentido mesmo, cara de Orkut, então, isso aí. Enfim, o cara vai pedir aqueles 10%, o cara já não entendeu muito bem. Falou, cara, não vou te dar 10% hoje, mas eu vou te dar uma indicação. Que é o MachineCast. Ouve aí, enquanto você estiver entre um prato e outro aí, ou entre um turno e outro, você pode ouvir o MachineCast, dar umas risadas aí. Quem sabe, né, aprender talvez a atender melhor. Quando estiver lavando o prato, né? Entre uma comida e outra. Entre uma comida e outra, o cara vai... Vou deixar a bola. Olha aí, olha aí. Bom, pessoal, então vamos nos preparar aí para falar sobre os nossos joguinhos favoritos aí. Certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Só voltamos e agora vamos começar aqui o nosso episódio sobre Street Fighter Alpha e Zero, né? Porém, antes vamos tirar uns minutinhos aí para falar dessa franquia atualmente. A franquia já acabou já há muito tempo, inclusive eu acho nos próprios anos 90, né? Ela teve 3 jogos, que a gente vai falar aí durante o cast, porém tinha as variações e aliás, que tinha os jogos derivados daquela franquia ali, que juntou com outras franquias e a Capcom criou crossovers, que segue até hoje, que no caso foi X-Men vs Street Fighter, depois Marvel vs Street Fighter, e aí depois Marvel vs Capcom, lá com todos os personagens do Street Fighter Zero. E hoje, né, a franquia chegou, passou pelo Marvel vs Capcom 13, e hoje tem um Marvel vs Capcom Infinity, aí querendo pegar carona no sucesso aí da Marvel nos cinemas. Quem tem Marvel vs Capcom Infinite? Eu tenho por tabela, porque meu amigo lá do Canadá tem, então daí a conta dele tá no meu PS4. Mas eu vou ser bem honesto com você, eu joguei, umas 3 ou 4 vezes. É, e eu vou ser, eu joguei uma vez, terminei e desinstalei, porque é uma bosta. Como vocês sabem, porcaria, velho. Crossover é uma bosta. Não, mas aí também não, né, tipo, mas o jogo é ruim demais, cara. Quando eu vi os vídeos, eu fiquei assim, puta hype. Caraca, tem o X, tem o Zero. Mas depois que eu vi o jogo, assim, a empolgação morreu na hora, assim. Achei bem sem graça. o Edu, me lembro do Edu empolgado com o jogo. Nossa, na hora que eu vejo lá o Ultron falando, Ultron Sigma, nossa, dá vontade de jogar. Eu avisei que ia ser uma bomba esse jogo. Vocês não me deram ouvido. A história parece um molequinho de 5 anos que fez aquela história. Puta merda, mano. Pô, cara, é legal ver alguns personagens ali, coisa e tal, jogar com o personagem, mas é aquilo que eu digo, gente. Misturar personagem que não luta em um jogo de luta é sofrível, né? É sofrível. E o jogo, além disso, ainda tem vários outros defeitos aí que dropou. Ele pipocou, ninguém nem fala mais desse jogo, nem que. Não, que ele já era. Já era total. E outra, acho que nem chegou a entrar. Não, ele não entrou. Mas acho que o lance nem é história, cara. Porque a história. Qual é a história do Marvel vs Capcom 2? Não tem. Não tem. O chefe é genérico. Mas o jogo é bom. O problema é o jogo em si, entendeu? O jogo é ruim. Não, peraí. O chefe do Marvel vs Capcom 2 é genérico? Porra! Claro que é genérico. Ele não tem objetivo nenhum. O que, que ele é ali? É o Galactus? Não, né? Não. É aquele Abyss. Gigantão que fica... Que tem três formas. É aquele que tu dá 3 tiros do Cable e ele morre. Ah, eu tava pensando que... Qual é que é o Magneto fundido com o... Onslaught. É o primeiro jogo. É o primeiro. Primeiro jogo. Mas ainda pegava as coisas dos quadrinhos e tal. O Marvel vs Capcom 1? Isso. É o Onslaught que é o chefe. O Massacre. Massacre. Massacre é um nome muito podre. É legal. Não é. É a tradução literal, né, velho? Onslaught é massacre. É que assim, a história do Infinite, tanto faz, cara. Jogo de luta, se a história é ruim ou não é, foda-se, quem é que tá ligando pra história? É um adendo a mais no jogo. O que importa é se o jogo de luta é bom. Mas eu acho que essa história de história meio que quem trouxe mais forte aí foi o Mortal Kombat, né, cara? Quando sim, voltou, sim. Ele né, soube usar bem, cara, no 9. Que ele fez uma história tão boa e divertida, sim, que daí a galera falou, pois é, veja só, dá pra fazer história no jogo de luta, que tal os outros fazerem também? É, mas porra. Não precisa, né? Aquele Injustice também, né? Tem um baita história, né? Lembrado, o Injustice, às vezes, dá vontade de só assistir, cara. Eu fico bravo quando tem que jogar. Ele parece um filme, cara. Ele sim, cara, um... porra. Eu fico brabo, quando tem que jogar, fico com raiva, cara. Puta que merda. Mas sabe qual que é o lance também? Eles entraram numa onda de que o combo ele é uma parada extremamente punitiva. Então você tomou o primeiro combo, larga o controle e assiste. Se vocês viram a Evo no Marvel vs Capcom 3, era isso. O cara tomou aquele primeiro combo do zero, acabou, o cara larga o controle, vai tomar uma água, volta e o cara ainda tá dando combo. Mas não é só nisso, lá, né, Ed? Praticamente todos os jogos que tem combo aéreo é isso. O Dragon Ball, o Fighting Z é a mesma coisa, cara. Assim, eu acho isso muito chato. Nossa, assim, cara, nossa. E aí quando não é. E aí quando não é com combo aéreo. Quando não é com combo aéreo, aí é aquele passinho pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Os caras não se mexem, eles só ficam assim, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Chega a dar nos nervos, cara. Os caras não caem na porrada. Ah, vamos lá no canal do Machine Cast, vai ver o Spider e eu lá pegando o pau no The King of Fighters pra mim. O que é jogar? Ô, Marcos, às vezes a gente fala. Ou apanhar, isso, né, o Spider. A gente fala isso. Não, eu acho que ficou. Desde o 3, né? Ficou muito fácil quando botou 3 botão. Só. Não, eu é uma bosta, cara. Eu fui jogar Infinity e eu não entendia por que parecia que tava faltando botão. Eu fui procurar configuração e coisa e tal. Não, cara, é assim mesmo. Nossa, que ódio. Não, mas no 2 também já tem só 4 botões. É, vocês gostam do 2? É isso que eu ia falar, o Edir lembrou direito. Eu prefiro o... Isso é uma herança do 2, na real, né? O 2 também é assim? Sim. Na minha memória é 6 botão também. Não, são 4. Não, é tipo o soco fraco e o médio no mesmo botão, aí, e o soco forte no exato. Que a gente fala, às vezes o Tekken Go Fight 98 ele é um jogo muito equilibrado, tanto para os pro player quanto para quem não sabe jogar. Mas esse negócio de começou com muito combo, foi do The King of Fight 2000 para lá, e começou a estragar muito os jogos de luta, cara. Você só, como o Ed falou, você só assistiu o cara jogar, cara, no 2000. Você, o cara começava a dar combo de strike, você morria, você só ficava o cara assistindo o cara jogando. Exato. Eu acho que isso não é um jogo equilibrado, cara, entendeu? Então, o Marvel vs. Capcom 2 já tinha isso. Que tinha aqueles combos com o Magneto, com a Tempestade, todo mundo só usava Sentinela. Campeonato de Marvel vs. 2 sempre era o mesmo time. Mas, ainda assim, eu gostava do jogo porque ele ainda era divertido de jogar num contra, assim. Eu não precisava ser tão bom quanto esse cara. Eu jogava no meu nível porcaria e me divertia. O problema é que eu acho que depois disso, virou uma coisa que, assim, todo mundo sabe dar combo, tá? Porque os jogos hoje em dia são bem intuitivos e o combo é fácil de fazer. Quando não tá com o combo automático ligado também, né? É, exatamente isso. Então, ficou uma coisa muito bonita pra quem tá assistindo, mas muito merda pra quem tá jogando. Exato, exato. E esse negócio de combo infinito tem até naqueles jogos que a gente nem imagina que poderia ter, cara. Que, por exemplo, é o Tekken. O Tekken é assim também, cara. Incrível. O bicho agora bate na parede, ele quica no chão, tu pode... Nossa senhora, cara. Puta. Eu lembro que quando surgiu esse negócio de combo mais forte foi no Marvel 3, né? Sim. E ele dava opção pra você setar... Ele era desligado, mas ele dava a opção pra você ligar o combo automático, né? Assim, se você estivesse em casa com uma galera que nunca viu o jogo, ah, que legal, os personagens da Marvel, ok ligar o combo, entendeu? Mas pra qualquer um que sabe jogar um pouco mais, o jogo perde totalmente a graça. É porque no primeiro Marvel vs. Capcom você tinha o lance do Easy Mode, mas ele só servia pra dar golpe fazendo pouco comando. É, no X-Men também tinha isso, no X-Men vs. Street Fighter também tinha. Era só pra facilitar um pouco, não era pra jogar sozinho, então bota logo o CPU vs. CPU e assiste. É, pô. Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Street Fighter Alpha. Certo, pessoal, então agora vamos para o primeiro aqui da trilogia, que é o nosso querido Street Fighter Alpha. E pra tristeza do pessoal do Ocidente aí, gente, o jogo é Street Fighter Zero. A Alpha é só pra ser diferentão, assim, porque, né, porque eles gostam. Porque o jogo foi lançado primeiro no Japão, é um jogo japonês, então é zero. Até por causa que eles consideram como é que se diz? O prequel do Street Fighter 2, até. E aí isso confunde um pouco, né, Ed? Porque o Zero vem depois do 1. Exatamente. É bizarro demais, cara. A cronologia do Street Fighter não parece, mas é uma zona. A loucura, velho. Loucura. Então, primeiro eu queria perguntar pro pessoal o seguinte. A surpresa de saber que saiu um outro Street Fighter diferente daquelas 300 versões do Street Fighter 2 que foi lançado, com esse personagem novo e tal. Eu lembro que na época eu fiquei bem surpreso quando eu vi. Eu conheci primeiro no fliperama Street Fighter 2, o Street Tamo Fighter junto Alpha, nessa, no fliperama, também. Isso aí. Foi no flip. Cara, e a primeira coisa... Que ano foi? Desculpa, alguém tem aí a mão o ano que foi lançado? 95. Pois é. E a primeira coisa que eu me lembro é que era muito parecido, a abertura do jogo, muito parecido com uma cena de um filmezinho que a gente provavelmente já tinha visto na locadora ou na TV. Eu acho que na TV passou um pouco depois, provavelmente todo mundo já tinha visto porque alugou, que foi o Street Fighter, aquele The Move, né? Que é o a animação aquela da Chun-Li, que diz o Spider aí, que todo mundo tem que ver por causa da Chun-Li tomando banho. É isso aí. Que aparece na primeira cena, é do Sagat com o Ryu naquele campo, né, à noite, cheio de raio, ventando, coisa, show de bola. E aí tem uma cena muito parecida do Ken do Ryu no Street Fighter Zero na abertura, dando Hadouken, né? Se não me engano, é no 1 que eles fazem isso na abertura, não é? Acho que sim, se não me engano, sim. Não é no 2, não? Não, é agora... No 2 eu acho que é outra coisa. Pior que no 2 é o Hadouken, cara, do Ken. Não, mas no 2 eles dão o Hadouken pra tela, se não me engano. É, isso aí, a tela. Cara, eu lembro até... E no 1 eles dão um Hadouken um contra o outro, meia tela pra cada um. Eu lembro até hoje que eu tinha acabado de sair da escola, o amigo meu falou, rapaz, chegou um Street Fighter novo. Eu falei, de novo Street Fighter 2? Aí o cara, aí o cara falou, não, é outro Street Fighter, cara. Aí o cara falou, aí o cara não sabia falar o nome. Rapaz, eu saí da escola correndo, cara, como que vê, mano. Pulou o muro da escola no meio da aula. Não, acabo, esperei a aula acabar, né? Ah, tá. De okay. Manhã, estudar. Sim, tinha que comer merenda, né? 11 de ano, com certeza. Sopão tinha que ter, mano. Tinha aí, que ter, pô. Não, aí quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, bicho, a máquina é totalmente diferente. E na época, a gente sabe isso hoje, mas na época, pra quem pouco sabe, era a primeira CPS, que era a placa, a mesma placa que te deu Cadillac Dinossauros Street Fighter 2, te deu o Street Fighter Alpha, cara. Não, peraí. Eles realmente extraíram o máximo potencial. Eu sei o que você vai falar, Ed. Ele tem, essa máquina tem pro CPS2, mas eles fizeram primeiro pro CPS1. Não. Entendeu? Cara, não. Eu acho que ela é CPS2 não. Direto já. Ela é CPS2 direto. O que acontece é que depois eles lançaram o CPS Changer, que é tipo um videogamezinho que eles queriam arrancar dinheiro da galera. E aí eles fizeram já no final da vida do CPS Changer uma versão do Alpha 1 pra essa plaquinha. Que é diferente, tem frame a menos, a música é diferente. Eu mas nunca o Street Fighter Alpha versão, primeiro não. Já no CPS2. Nunca vi essa versão. Procura aí, é bem legal, assim, é um consolezinho que eles vendiam e vendiam depois as placas. A Capcom tava... queria vender um console. Cara, o controle era de Super Nintendo, pra você ter ideia. Ele tinha entrada pra controle de Super Nintendo. O controle de Super Nintendo pra jogo de luta é horrível. Sim, cara. Procura aí, bota aí, CPS Changer, cara. Vale a pena ver. Não é horrível, não, Nilo. Mas na época só tinha Super Nintendo, ninguém reclamava, né? Não, é porque eles sabiam que no Japão todo mundo tinha Super Nintendo. Sim. Então eles vendiam já sabendo assim, todo mundo tem, não precisa do controle. Aí eles vendiam o kit com o controle arcade stick da Capcom e vendiam um kit mais baratinho sem controle. Ah, não, o controle arcade você tá dizendo, né? Não, tem o controle arcade ou você pode controlar... a entrada do plug dele é o plug do controle de Super Nintendo. Ah, sim, mas eu tô falando mesmo assim, o controle é arcade, o controle que você joga. Não, você pode botar... Não, o controle é de Super Nintendo nisso. É como se fosse um consolezinho que você adaptava as placas de fliperama, só que elas tinham um downgrade de hardware, entendeu? O osso de cachorrinho, né? É, exatamente. Isso. Você podia jogar com ele. Porque no Japão... Não. Cara, pra você ter ideia, o Super Nintendo no Japão, ele saiu sem fonte. Porque os caras sabiam que todo mundo tinha Nintendinho. Então, a Capcom fez a mesma coisa quando lançou esse CPS Changer. Lançou ele sem controle, botou o controlezinho de Super Nintendo. Galera joga o Super Nintendo, todo mundo tem? Olha aí. Mas a versão era diferente. Então tá, então voltando lá pro Street Fighter, então... Só confirmando que a abertura do 1 é Hadouken de um lado pro outro, assim. Isso, eu sabia. Ô, Spider, então... mas a versão que tu conheceu era o Alpha ou era o Zero, Spider? Era o Zero. A primeira foi o Zero. Né? A primeira foi o Zero. A primeira máquina que chegou no Flipper era o Zero. Aham. Uhum. E lembro porque eu tava passando assim, de eu ouvi o Street Fighter Zero. Tipo, Street Fighter Zero. Zero. Daí eu falei... Opa, tem coisa nova aqui, o que é isso aqui? Vamos Opa, ver qual é? Vamos lá ver. Pô, daí, cara, alegria total, cara. Caraca, e o pior de tudo é que quando eu conheci, eu vi a primeira vez a máquina do Street Fighter Zero, num fliperama novo, um cara totalmente desconhecido, cara. Aí eu pensei, pô, esse lugar aqui tinha só as máquinas novas, e aí tinha só máquina, jogo desconhecido. Mas o que me marcou mesmo foi que eu vi lá na época era o Street Fighter Zero. Tentei jogar ali, eu acho que da primeira vez, mas... Nossa, tomei um couro, nem lembro de quem. Levou sei que todas, né? Ponhou até por dentro do olho. É, porra. Parecia o Spider jogando comigo. Edu, lembra da primeira vez que tu viu o jogo, Edu? Você foi cara, em console, arcade? Foi arcade e foi o Zero também. E eu ainda demorei um tempinho pra pescar, que era Street, porque eu cheguei e tava a galera já jogando, né? Peraí, Edu. Corte antes rápido. De continuar a tua história, só deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá contente? Mas por que não estaria? Porque... O pessoal não sabe, mas tu não ia gravar hoje, né? Parece que o pessoal te guarda, pois... tá? É, cara, pois é, eu ia ser boicotado do cast hoje. A direção queria limar o Edu hoje, não queria deixar ele... Aí de última hora ele entrou, olha aí. Nossa, quase deu um golpe ainda quando tu caiu. É. Foi um anti-golpe. Ai, ai, ai. Então tá, continua, Edu. Então, cara, eu demorei pra sacar um pouquinho que era Street, porque quando eu cheguei lá na locadora, o pessoal já tava jogando, e não era nenhum personagem clássico de Street que tava na tela. Se eu não me engano, tava jogando, era a Rose e a Sakura que tava na tela na hora. Caraca. E eu olhei assim e falei, caramba, velho, que jogo legal, que jogo que é esse? Tô olhando ali assim e tudo, de repente, Hadouken! Eu falei, o quê? Quem que é essa soltando Hadouken, cara? Não sei o quê. E tô olhando o jogo mais um pouco assim, e aí vai passando. Quando vê, chega o Ryu. Eu falei, caramba, velho, que Street louco que é esse? Um gráfico de desenho. Edu, desculpa ali, Maito, mas a Sakura acho que é só no 2, cara. Tem no 1 já. Se você tem esses esquecimentos aos 70, 75, 80 anos, é para a gente ficar preocupado, porque nessa idade os esquecimentos podem estar ligados a doenças mais sérias. Não é? Mas provavelmente são duas pessoas jovens, e nos jovens o esquecimento em geral está ligado à atenção. Não, não tem não, essa Edu, é só no 2. No 2, Edu. Tá certo, tá certo. Então era a Rose e outro personagem. Não, opa, opa. Fica quieto, não fala que eu sou chato. Não, não, tá certo, pô, tá errado, errado. Fazer o quê? Não, eu, mas então era a Rose e outro personagem. Mas aí é o negócio foi... Confundiu, parecido. Edu, era virgem, já, agora, Edu, olha só, eu já pedi o seguinte, não menti no cast. Não menti, não, assim, entendeu? Não, não mente, cara. Conta a verdade, entendeu? Pai, eu não conhecia. Eu conheci pelo YouTube, porque não tinha... Baixei o Incalax. É, porra. Ou sabe? Joguei no Play 1. É, cara. Você sabe? Porra, não mente, fala, entendeu? Fala que era o Nash, cara. É. Depois você viu o Alec Full. Entendeu? É, essa história... O pessoal já tá manjando essa história de ganhar as fitas dos parentes apostando. Ninguém engole mais essas coisas, entendeu? Daqui a pouco vai dizer, ah, eu ganhei uma máquina do Street Fighter Zero apostando com um cara lá, porra. Olha aqui o que eu achei no lixo. É. Vai lá, Edu, vai lá. Falou, viu? Então, aí quando apareceu o Ryu, é que eu fiquei, nossa, velho, que Street massa, tem gráfico do desenho. Porque na época já, igual o Tim Blue falou, né, já tinha passado o desenho. Não esse do filme, mas o desenho, aquele americano paioso lá, feião. Mas era referência pra gente, mas era referência pra gente, como assim, pô, é desenho, né? Criança. E, cara, eu joguei no fliperama, acho que umas duas vezes só um, joguei pouquinho, mas eu lembro que ele tinha meio que uma historinha, cara, já no Alpha. Meio que uma historinha, não, ele é basicamente o que os jogos, todos os jogos de luta tinham na época, né, finalzinho de cada um ali. Não, você tinha um negocinho, você chegava tipo um chefe de meio de jogo, um negócio assim, que aí vinha um personagem, tinha um diálogo entre os dois, e depois eles caíam no pau. Ué, mas o Street Fighter 2 tinha diálogo depois que tu derrotava o cara. Não, você tinha... No meio do jogo, é. Sou, tipo assim, sim, ligado, o cara chega no estágio de luta e aparece os balãozinhos de fala, tá ligado? É, não é uma história, né? Ah, velho, eu acho que foi o primeiro jogo de luta que chegou a ter algo do tipo. Não, pô, tu tá doido. No meio da luta, olha assim. Olha o ano que é isso aí, pô. 95. Então, já é. Então, qual outro que teve antes que já teve isso? Balãozinho de diálogo no meio da luta e coisa e tal? Dragon Ball Z. Ah, tá. The King tinha história. Não, The King tinha só final. The King tinha cutscenes, é. É, cutscenes. De Angel lá. E outra coisa que eu achei interessante também, aí isso eu só fui descobrir jogando em casa, jogando a versão do PlayStation, que era zero também, e eu não sei o que que tava rolando ali, só sei que tava os personagens falando, é que o jogo não tinha... não era linear. Tipo assim, você jogasse com o Ryu, você chegava no último chefe, acho que era o Sagat, no zero. Então, aí eu achei louco, porque a primeira vez que eu zerei o jogo, foi alugando o jogo. E, cara, eu achei mó louco. Falei, nossa, o jogo muda, o jogo tem história. Peraí, tu alugava jogos de Play 1? Caralho. Alugava. É ter muito dinheiro, pô, sobrando. Dá a medalha de honesto pra ele. Tá louco, cara. Não, mas você já tinha o console no começo, Edu? Do Play 1? É. Ah, cara, eu acho que uns dois, um ano e pouco, dois anos depois do lançamento. É porque eu tinha o PlayStation no começo. Eu guardei dinheiro, montão, viajei pro Paraguai pra comprar um PlayStation só por causa do Street. Aí, isso aí. Olha só. Por causa do Edu, tenha certeza do que tu tá falando, porque o PlayStation de 94 no Japão, depois eu acho que 95, nossa. Tu diz dois anos, 97. Cara, eu Street peguei Fighter o... O 1 já era velho pra caralho, hein? Já tinha o... Então, eu tô falando, no fliperama eu joguei umas duas vezes. Ah. Aí, quando eu aluguei ele em casa... Que eu zerei a primeira vez. Ok. Você não jogou quase nada no fliperama, então. Não, quase nada. Porque era porque caro, saiu... velho, né? Tipo, na época era criança. Sim, porque era alugar um jogo que tu pode pagar o mesmo preço pra comprar, né? É, porra. É mais barato. Mas é aquele caso, velho. Eu chegava na minha mãe com ela e convenci ela. Falei, não, mas eu vou ficar em casa, não vou sair, não sei o que, não sei o que. Aí ela preferia que eu alugasse a fita, ficasse quieto dentro de casa. Que fita, caralho? Que fita? É CD, porra. É, depois no PlayStation, mas na época do Super Nintendo, a desculpa jogar Street foi Fighter Zero no Super Nintendo. Não, caralho! A desculpa sempre foi a mesma, porque a minha mãe não gostava que eu ficasse no bar lá, no boteco. Agora tu entendeu que não faz nenhum sentido alugar um jogo de Play 1, sendo que pode comprar quase pelo mesmo preço no aluguel? Mas no começo não tinha isso, né? Exato. Porra, como que não tinha, cara? O videogame já chegou desbloqueado aqui, porra. Não, cara, sim, Tim Blue, mas o negócio é o seguinte, cara, eu morava no interior. Na cidade lá, por exemplo, ninguém fazia cópia de CD, saca? Nem aqui. O pessoal comprava pirata já. Então, lá na locadora era R$1 pra você alugar o jogo no final de semana. E o jogo mais barato pra você comprar em CD era R$15, velho. Era 15 finais de semana alugando o jogo pra você comprar um jogo só. Como que eu ia convencer minha mãe a me dar um jogo? Cara, em vez de ficar 15 semanas tá alugando, muito, saca? Tá muito, esse teu valor tá muito errado. R$15 é quase no final da pirataria do Play 1. Se eu não me engano, era 10 conto, não? Ou menos, é, porque no começo cara, eu gravava... Eu lembro de aluguel no locador no tempo do Play 1, R$3,50, uma coisa assim. Na minha cidade era R$1, velho. Cara, eu comprava jogos de Play 1 por 3 pila, né? E assim, Edu, não sei você, mas na minha locadora no começo, os jogos eram todos originais. Não, então, tipo, na minha locadora já era tudo desbloqueado. Porque eu comprei bem no começo, eu comprei quase um pouco antes que tenha a locadora, eu comprei o Play, e eu passei a alugar os jogos, era R$3,50. O que ele é nisso? Tudo mídia preta. Tudo mídia preta. Desculpa aí. Cara, eu acho que eu nunca cheguei a ver um disco original de Play 1, velho. Já viu sim, isso. Aquele que vem em demonstração dentro do jogo, do videogame quando compra. É verdade. O meu não veio com... Ah, não. Então... Ah, então não lamento, poxa. Eu peguei de segunda mão, o meu não veio, não. Flávio, e aí, Flávio? Quando tu conheceu Street Fighter Zero? Pelo amor de Deus, diz que tu não pagava uma fortuna pra alugar um jogo, não, podia comprar não, tá. Mais barato. Eu vou contar a mentira do Agora, Edu. Caralho. Aí não, cara. Não, hein? Left. Não, mas assim, o Flávio assim, é pior. O Flávio lá, quando ele compra algo pirata, ele ganha troco em bala. Ah, é só escolher o calibre. Não, assim, eu conheci o 01 foi no Flip, mas eu joguei pouco, porque não tinha muito costume em Flip, a sair e tal, mas eu vi no fundo, aqui mesmo onde que eu morava, aqui perto aqui, eu não morava aqui, aqui onde que eu moro, eu não morava aqui antes. Pessoal, tudo bem? Então quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre a afasia, tá? Sobre os distúrbios de linguagem, né? Em especial em um contexto neurológico mais agudo. Como que é isso? Então eu tenho no cérebro meus centros da linguagem, tá? Eu tenho uma área que é um centro da linguagem motor, que controla a movimentação da minha boca, e eu tenho uma área da linguagem que é mais relacionada ao entendimento do que eu escuto, e a tradução de como eu falo isso, o jeito que eu falo as coisas, o jeito que eu passo a comunicação, as informações para uma outra pessoa. Meu Deus, que confusão do cacete. Aqui onde que eu moro, que eu não morava aqui antes. Cara, não importa, não importa onde tu morava, como que tu chegava lá, só fala do como é que... Você tá nervoso por quê, Flávio? Por que você tá nervoso? Não, não tô nervoso não. Quando o cara é agiota, é isso aí. É isso aí. Já era o maior ponto de agiotagem, mas não, vambora. Eu vi pouco, assim, lá no Flip, joguei um pouquinho. Eu só fui conhecer o próximo da série, porque na época eu tinha o Super Nintendo, e eu só fui jogar mesmo o 1 quando eu peguei o Play 1 lá pra 98, que eu peguei o Play 1. Só conheceu o primeiro jogo no Play 1 em 98? Não, jogar. Bom. Ah, jogar. Tu via ele no fliperama, entendi. É, via... Olhava, ficava mais olhando do que jogando. Porque... Lógico, é difícil de querer entrar no fliperama no Rio de Janeiro com os caras com metralhador na porta. Não fala mal do meu Rio de Janeiro assim, não. Pô, eu já tinha dito pra parar com essas piadas, né? Não adiantou, né? Não, eu sempre fui miudinho, então o pessoal maior falava assim, deixa eu acabar aqui. Aí eu ficava de lado. Normal. Se não importa o local do Brasil, todos os locais tinham isso, cara. Aí eu esperava a ficha na hora que eu ia colocar o cara. Não, peraí, mais uma. Aí colocava e na hora Não, isso quando os filhos da puta sacana não esperavam você colocar a ficha, escolher o personagem, e na hora que você ia começar contra o PC, tirava a ficha. Lá. Não, o cara chegava, colocava outra ficha, entrava contra você, te tirava e ficava lá jogando. Não, mas isso quando ele não pegava a tua ficha, ele jogava. Quando ele falava assim, pô, mano, tu não sabe jogar não, deixa eu garantir aí pra você. Que ele te tirava, e é isso aí, todo mundo já sabe, isso é um penoso, pô. Isso aí eu não vou negar não, velho, porque realmente quando era pequeno na locadora, teve vez já, a princípio, de chegar lá, tô jogando, fazia, tipo, uma, duas lutas, então aquele negócio, jogava, perdi um round, ou ganha aí pra mim. Você zerou o Alpha sem dar continue? Eu falo isso. No fliperama eu não cheguei a zerar, não, velho. O máximo que eu cheguei foi no chefe do meio da tela uma vez. Dá pra ver o nível do Edu jogando. Puta que pariu, mano. Ed, fala aí, Ed. Lembra a primeira vez que tu conheceu? Viu o Street Fighter então, Zero? Cara, diferente da galera que conheceu jogando, eu conheci em revista de videogame. Eita, olha aí. Eu não tinha Play 1, né? Eu fui ter Play 1 muito mais tarde, quando já tava quase saindo, assim, passando de geração, eu fui ter um Play 1. A gente tava em situação difícil em casa, mas eu lembro que eu comprava muita revista, eu comprei uma Super Game Power, lembro até hoje, que tinha na capa a Shiva, a Mai Shiranui e a Chun-Li. Então eu tava falando do Mortal 3, do The King 95 e do Street Fighter Alpha. Caraca. E quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei muito chocado. Porque eu falei, cara, isso aqui tá muito diferente do que eu conheço. Street Fighter não é isso, peraí. E depois, quando eu vi no fliperama, cara, foi amor à primeira vista, indescritível, assim, muito... Eu fiquei muito fã, sei lá, cara, muito... Faltaram as palavras, como vocês podem perceber. Oi, Ed. Extasiado. É pra você caiu ver. Caiu o bunda bunda. Caiu o butiá do bolso. Exatamente isso, cara. Foi exatamente isso. Pra você isso. Ver como é que é a época, era nos anos 90, né, cara? Três jogaços, hoje não sai um jogo de luta. Não é, cara? Três por um real. Puta que pariu. Nossa, olha aí, sabe? Raio. Só sai jogo ruim, mano. Vocês lembram da capa dessa revista, cara? Lembro. Três juntinhos, cara, é incrível isso, sabe? Só lá olhando pra lembrar, não lembro agora. Também comprava bastante, mas não lembro se eu comprava a Game Power. Eu comprava mais a Sun Games, eu acho. Pô, era o Ultimate Mortal Kombat, Street Fighter Alpha e qual mesmo? E The King 95. The King 95, olha só, cara. Caraca, nossa, uma safra violenta, né? Cara, naquela época, a guerra era muito violenta. Pra mim, eu considero aquilo ali a fase de ouro do jogo de luta. Nossa, 94 até 98 ali era o boom. É, 94 foi o Super Street Fighter 2, né? Aham. O Turbo. E aí, 95, você tem o Alpha. Aí depois já entra a série de crossovers e o Alpha ao mesmo tempo. Sim. Cara, foi absurdo. Até 2000 foi um período muito frutífero. Nossa, é bem generoso no 2000 ali, cara. 2000... Não, cara, eu considero 2000 justamente por causa do Marvel vs Capcom 2, que apesar de tudo, eu gosto do jogo. Ah, ok. O tipo é o único que não gosta, é o rei. Sai daí. Ai, ai, ai. Então, gente, olha só. Características aqui do Street Fighter, o Zero, o primeiro. Personagens tinham... alguns personagens do Street Fighter 2 conhecidos, né? Que a gente já tava familiarizado. Porém, né? Esses personagens vinham do 1. Eles não vinham do 2. Eles vinham do primeiro. Junto com eles, veio alguns que já eram do 1 também. Não apareceram no 2. Tipo o Bird. Uhum. Enfim. E que tinha mais um. Agora, ou era só ele? Eu não me lembro agora. Alguém me ajuda aí. Quais eram os personagens novos? Também. Os personagens novos. Era a Rose, o Bird. Era a Rose, o Bird, o Adon, o Charlie, é esse, né? O Sodom. Se você contar também o Dan, né? Que é secreto. Não, o Sodom é do 2. Sodom do Final Fight. Do Final Fight. É. Mas é do 2, ele não tá no 1. Tô falando no Street Fighter, eu tô falando. Não, ele tá no 1 sim. Tá no 1 sim, ele tá no 1. Ele é chefe de alguém no 1. O Guy. É, e o Guy. E o Bison, tem também. É, o Bison, Akuma e o Dan são secretos. O Nash, ou o Charlie, ele é novo naquelas, né? É, novo naquelas. Não, ele é novo. Ele nunca apareceu em nenhum jogo. Sim, mas eu tô falando assim, novo naquelas por quê? Porque já tinha sido mencionado. Ele é um personagem tinha barba preta, novo. Pô. Não, ele é um personagem novo, mas com os golpes do... Ele tava acostumado a ver os golpes do Guy, né, cara? Pô, mas no desenho tinha barba preta e óculos, cara. Nada a ver, né? Ah, ele não tem nada a ver com o do primeiro mesmo. Porra, totalmente diferente. O Street Fighter trouxe algumas inovações aí também, né? Como sempre, né? No Alpha já tinha o lance do... Foi que pegou do Super 2 Turbo, eu acho, o lance do especial, né? De dar o golpe especial. Não, ali. Mas ele incrementou a lenda. Ele incrementou. Além do as barras, né? É. Tem 3 barras e você consegue dar especial com 1 barra, com 2 barras e com 3 barras. Isso. Isso mesmo. Tu consegue escolher a força e o nível que tu vai usar de especial. Apertando o número de botões, né? Um botão só, é uma, duas botões é dois. Só antes da gente voltar, sair dos personagens também, tinha o Street Fighter, vocês podem considerar uma mescla dos personagens do 1, Final Fight e mais alguns novos, né? É. Basicamente, né? Isso que eu ia falar, a gente descobriu no Zero que o Final Fight e o Street Fighter é no mesmo universo. Não, já tinha descoberto no Final Fight 2. E tem a Chun-Li no caso, né, que não veio nem do Street 1 nem do Final Fight. É ali a interseção, ali dos novos. Foi a primeira vez que você viu os personagens. A primeira vez que o Guy entrou no Street Fighter, né, cara? É, se você parar pra pensar, na verdade você percebeu que era no mesmo mundo no Final Fight 2, né? Foi o que eu falei. Você tem o Guy e a Chun-Li no cenário. Isso. Né? E eles dão a desculpa de que o Guy não tá participando do Final Fight 2 justamente porque ele tava no Street Fighter. Eu nunca aprendi o macetinho de escolher o Dan e o Akuma nessa mudiça. Cara. Ó, eu acho que eu lembro aqui, se eu não me engano, o do Akuma acho que era 3 pra baixo, 3 pra esquerda e 2 socos. Mas tinha que ser muito rápido, cara. Não precisava ser muito rápido, não. Você só tinha que colocar em... Exatamente. Preciso. Você colocava em cima da interrogação, era 3 pra baixo, 3 pra esquerda e acho que era soco fraco e soco forte. Aí o Bison era mais ou menos a mesma coisa, só que mudava a quantidade de vezes que você apertava pra baixo e pra esquerda. Bison e o Dan, não, era um comando maluco. Akuma. Não, Bison. É, o Bison também é secreto. Sim. E o Dan era um comando maluco lá que eu não lembro. Pra mim, o Bison é o melhor Bison dos Street. Sim, é esse, sim, ele sim, tem... sim. Não, o Bison, esse aí tá com a perna da mulher do Belo, mano. esse Bison é tomar bicuda, arranca a cabeça, mano. A jogabilidade dele é totalmente diferente do Street Fighter 2, né, cara? É. Então, vamos aqui, personagem por personagem rapidinho aqui, então, de acordo com a ordem da tela de seleção, o Ryu, né? O Ryu tá chegando do Street Fighter 1, né? Ainda está aí a procura de aperfeiçoar as técnicas dele, coisa e tal lá. Nada importante. E o último chefão dele é o Ken, né? Ou é o Sagat? É o Sagat. Que inclusive, é no final dele que ele deixa o Sagat vencer? Não, é no final do Sagat, né? Caraca, agora eu fiquei confuso. O Sagat vence ele, mas... O Ryu deixou ele vencer por causa que isso tava acabando com esse negócio de vingança, né? Por causa do Ryu tava acabando com o Sagat. E aí o Sagat foi embora. Isso, claro, ele não deve ter percebido, né? Aí o Sagat foi embora e no fim não adiantou muito, porque daí o Sagat entrou pra Shadaloo. Ele tá com a faixinha branca ainda nesse jogo. Isso, né, também, é. No 1 ele tinha uma faixinha, só não era comprida, né? Ele só tinha uma faixinha no cabelo, só bem curtinha, não tinha essa... No 1 ele tinha sapato caiu. Gastou de tanto andar. Sapato não, é sapatilha de... Tipo, não, de e você vê que de tanto ele andar, o pé dele inchou, que o pé dele é maior que a cabeça nesse Street Fighter All. Mas no 2 também era, né? No 2 também tinha um pesão. No 2 era curioso que tinha uns pesão no Street Fighter dele. Cachaça, mano. Bom, aí tem a Chun-Li tá bem diferente do Street Fighter 2, né? Uma roupinha bem diferente, alguns movimentos. Também ela trocou, não tem um helicóptero. E ela já é da CIA no Street Fighter 2? Ou foi só no Street Fighter 2 que ela cara, vira membro da CIA? Não sei te dizer. Não, da CIA, da Interpol, né? É da Interpol. Olha, eu acho que nesse ainda não. Pois é. E Edu, que nem eu acho que tu tava mencionando um pouco antes da gente começar aqui, nesse jogo cada personagem tinha o seu final, né? Não era um chefão, o jogo não tinha um último final boss, né? Cada personagem tinha um final pro um personagem final, não é? É, cara, tanto o personagem final quanto a ordem dos personagens que você luta, não era aquela coisa assim, sempre aos mesmos personagens. Cada um deles tinha ali o seu grupinho de 4, aí acho que o quarto inimigo era um chefe de meia, assim, por assim dizer, né? Que tinha um diálogozinho e tal, rolava uma treta e tinha a luta, e depois o chefe final pra cada um era diferente. Ah, isso mesmo. Então daí depois da Chun-Li tinha o Nash, que é na versão japonesa, e na versão americana é Charlie, olha aí, diferença dos nomes. E, inclusive, nessa semana da gravação, surgiu uma conversa no grupo sobre o Charlie e o Nash, né, o nome. Esse personagem, na época, ele tinha os nomes diferentes nos jogos, mas o nome dele é Charlie Nash, não é? É isso, não é? É, no 5 acho que canonizaram ele. Aí o cara, no 5 eles oficializaram. Não, essa conversa existe desde sempre. Agora a Capcom realmente diz, é isso mesmo. Mas isso eu me lembro da época, cara, que era Charlie Nash. Não sei. Mas se eu acho que essa troca dos nomes aí se dá pela forma como se pronuncia os nomes, que no Japão se fala o sobrenome na frente do nome, né? Então, mas nos Estados Unidos também? Não, no mas Estados aí, será, Unidos... Mas aí quem seria o Masters, então? Sim, mas os Estados Unidos também tem esse costume de falar o sobrenome. Então não deve ser por isso, Edu. É só porque, sei lá, quiseram, enfim. Um nome mais americano, talvez, na versão o Alpha ele resolverá. Ah, Charlie é mais americano. Um ótimo começo, viu? Um baita jogo, cara. Depois tem o Ken. O Ken aí que, canonicamente, é o primeiro jogo que é o primeiro jogo, não. A primeira vez que o Ken participa de um Street Fighter, porque no 1 ele não participou, ele não tá na história do Street Fighter 1, pra quem não sabe. E nesse aí eu acho que o chefão dele, o final, é o Ryu. É o Ryu, porque ele tá... querendo sempre, desde o treinamento, sempre querendo bater o Ryu, né, cara? Isso. E é o visual mais massa do Ken, velho. Ele de cabelão comprido e... Aí é que tá, Edu, um ponto muito importante agora. Dizem, eu não tenho certeza se isso é oficial ou não, mas a ideia do jogo surgiu na cena daquele Street Fighter The Move que a gente conversou, aonde o Ryu tá... tendo naquele flashback do treinamento dele com o Ken. Que tá o Ken com o cabelo comprido, a faixa vermelha amarrada no cabelo, e aí ele tá lutando com o Ryu, e aí o Ryu se machuca, ele pega e bota a faixa na testa do Ryu. Dizem, de acordo, não sei se isso é oficial que nem eu falei, a ideia pro jogo do Street Fighter Zero foi nessa cena. Tanto que o Ryu tá com um design exatamente igual... a essa cena, com o cabelo exatamente igual, a faixa amarrada no cabelo, enfim. A história do Ryu dando a faixa, do Ken dando a faixa pro Ryu, surgiu aí nessa cena. E o jogo, a ideia, a idealização pro jogo foi dessa cena também, olha aí. Olha, bacana, Kelly. Dizem também que também tem do Street Fighter o Victor lá, coisa tal, mas aí eu acho que não tem nada a ver, até porque lá, né, o jogo não sustenta nem, o anime não sustenta nem como Street Fighter, então... Ele não tem nada de parecido com o jogo, mas enfim. Depois tem o Guy, né? Ou Gui, ou Gui, ou tanto faz. Como é que vocês chamavam na época? Eu sempre chamei de Guy. Na época Guy. Eu chamava de Gui, cara. Ah, olha aí. Eu acho que eu também sempre chamei de Guy. Também sempre chamei de Guy. Desculpa aí, bando de... que veio, né, do Final Fight, que a gente já falou aí anteriormente. E depois o Bird, que também ele veio do Street Fighter 1, né? Depois tem o... Fala, Nilson. Aquele especial dele é uma merda, hein, bicho? Puta merda. Pegou, já era, doido. Ok. Rapidinho, rápido. Só enquanto a gente ainda tá no Bird aí, ele chegou a participar de algum Final Fight como chefão? Não. Não. O Bird, não. Não, ele não, é do Street Fighter 1. Ele nunca teve Final Fight. Não, eu tive a impressão de ter visto ele em algum... Porque assim, de memória, né, de ter visto um personagem parecido com ele. Você queria ele na Mad Gear, cara? Cara, no Street Fighter 1 pro Zero, ele pegou muito sol. Muito. Muito, cara, e mudou radicalmente ele também. Ele era branquelo, né, cara. É, ele deve ter tomado uma picada de vespa no beijo, algum... ficou bem diferente. Mas, e nada disso importa. O que importa é saber como é que ele conseguiu fazer aquele buraco no cabelo. Isso é verdade também. Aquilo ali que é curioso, queria muito saber. Aí depois tem o Shadow, que é o samurai lá, quem? Né? Quem? Não é Shadow? O nome dele? Sodom, rapaz. Ah, eu chamava de Shadow. Na época eu chamava de Shadow. É, você ainda tem um autista, né? Shadow, velho. É. Na época eu chamava de Shadow. Caraca, do... Sodom? Sodom. Ah, ok. Que seja. Também ele veio... foi chefe no Final Fight. Foi aquele do ringue lá, da espada. Ele tinha duas katanas. Duas katanas. Filho da puta demais esse cara no Final Fight. É, realmente. E depois tem o Edom, que é o subchefe no Street Fighter 1, que era discípulo do Sagat. Do Sagat, nossa. do Sagat, né? E aí ele aparece nesse jogo. E cara, nesse jogo ele era muito bom de jogar, cara. Eu gostava muito de jogar com ele. Ele é bom, os movimentos dele são bons. Nossa, bem adorava. Ele é mais rápido que o Sagat, né, cara? Ele é bem mais ágil. Ah, e os golpes dele parecem de Muay Thai de verdade, porque o Sagat não parece muito. Agora o do Adon parece. Cotovelada, joelhada. É que ele fala que é o Jaguar, né? Que é Jaguar Kick que ele fala. Jaguar Kick! É. Se soltasse um furacão na mão, parecia o Joe Higashi. Aí já pegou. Não, ele parece mais o Aijai, eu não lembro, aquele o discípulo do Joe Higashi lá. Pode crer, lá. O Aijai, pode crer. É. E depois tem o clone do Bison, que é a Rose. Cara, isso é uma história muito louca, mano. É a parte boa dele, não é isso? É um bagulho, É sério, velho? Olha o Edu, explodiu a cabeça do Edu. Cara, velho, eu vou confessar, eu não sei porra nenhuma da história da Rose, porque eu joguei a porra só em japonês e, velho, sei lá, pra mim era só uma mulher com a toalha. Ô, Edu, e o Alpha, o Street Fighter Alpha, ele tem tradução em português, não tem? Não, eu tô perguntando pros outros, tô te falando. Se não me engano, tinha tradução pra português o Street Fighter Alpha. Teve a versão Zero Alpha. Zero Alpha, que era em português? É, saiu no Brasil. É, os fliperamas sim. Olha, cara, isso eu não sabia, não. É. Nos videogames não tem, não. Ah, olha aí. E a Rose é isso aí, Edu. A Rose, pro Bison conseguir ir lá dominar o Psycho Crush, o Psycho Fire, sei lá, o nome do poder dele lá, ele tinha que se livrar de toda a bondade que ele tinha. Então a Rose é o lado bom do Bison. É uma parte da alma dele, né, cara? Ele fez igual o Piccolo lá. Caramba, velho. Exatamente. Que louco. E eu lembro que na época eu achava que ela era a filha dele. Hein? Não tem aquele gift. Eu achei que. Não tem aquele gift que o cara tá bem assim. Edu agora. É, pior que é mesmo, velho. Eu achava que ela era mestra da Chun-Li ou do Ryu, saca? Caraca, ela tem aquele golpe que ela. Que bosta. Ela tem aquele golpe que ela joga o leque assim, solta uma bola de energia. Como sempre viajando, né? Como sempre viajando. É, japonês, né, cara? A gente tem que usar a imaginação, né? É, cara. Aí o problema é o Edu achar isso até hoje. Eu nunca era a história. E depois tem o Sagat. Que foi o chefão do Street Fighter 1, voltou aí no Street Fighter 0 e bem diferente do que ele é no Street Fighter 1 e 2, né, gente? Porque, porra... Ficou forte. Porra! Apelão pra caramba dele. Tá grande, tá gigante, outro, ele é a perna dele agora. Fora que o Horyuga dele é 7 hits, né? Doido? Cara, dá dor na boca quando tu toma 7 hits, cara. O teu som é diferente, cara. É um som louco. É a tua alma saindo do teu corpo quando tu toma aquilo. Tá louco. Mas, e além dos golpes, do corpo dele, a voz também, rapaz, é algo que chama atenção. Porque no Street Fighter é... Tiger! No 2 é aqui. Tiger! Tá louco. Ele tá sangue no zoi, né, velho? Então quer dizer que vingança. Não, só não, porque o outro tá com tapa-olho. Então quer dizer sangue no zoi. Ô, Tiblu. Oi. Então quer dizer que no 2, toda bomba que ele tomou saiu, foi embora. Que ele ficou magro e com a voz fina. Teoricamente, parou sim, cara. Parou de franga batata doce e emagreceu, mano. É, exatamente. Ou ele participou dos experimentos lá do Bison, né, cara? E sugou tudo... Sugou até a alma do bicho. É, sugou até a alma dele. E aí depois tem os personagens secretos, que nem o pessoal mencionou aí no começo, que tem o Bison, que é secreto, né? O Bison todo mundo já conhece, do 2. Porém, aqui, ele, que nem o Sagat, ele tá bombadão. Porque é o corpo original dele, né, cara? Não sei se é o original. Não, é o corpo original dele. Pode ser que ele já tivesse outros corpos, né, cara? Do Street Fighter 2 já não é o corpo original, todo magrelinho. Não é só o do 2, nenhum outro, né, cara? Todos os outros Bison é outro corpo. É, pode ser, né? Não, pode ser não, é. Fato. É. O original, cara, vem do Mario Fighter. O World Heroes, que é aquele robôzinho. É, pode que é o Brocken. É. E aí tem o Dan, que é a primeira aparição do Dan na saga do Street Fighter, que nada mais é do que é uma Sátira. Uma sátira aí do Ryo e do Robert Garcia lá do sacanagem com o Ryo e Robert, hein, velho? Sacanagem. Ah, mas lá eles fazem bagulho na copia, né? É que copia também. Não, mas foi zoada extrema, né? Merda, mano. Mas isso até que rendeu umas brincadeiras boas, né? Porque depois até a Yuri teve Shungo com o Sátira. A Duke do cara não saia nem da mão, cara. Puta merda, mano. E a história dele é muito curiosa, cara. E da saga Zero, a do Dan, a história do Dan é a mais legal de todas, por incrível que pareça. Por isso que o personagem caiu nas graças do povo, cara. Por quê? A história começa que o pai do Dan lutou com o Sagat, conseguiu arrancar a visão do olho do Sagat, e aí depois o Sagat espancou ele até a morte. Com isso, o Dan foi procurar o mestre do Ryu e do Ken pra aprender a lutar, o mesmo estilo de luta, pra poder se vingar do Sagat. Quando o Gouken descobriu o motivo pelo qual o Dan tava lá treinando, ele expulsou o Dan. E aí, por isso que o Dan não sabe dar os golpes perfeitamente. Ele parou no meio do treinamento. Por isso que ele é assim. E tem um lance dessa história do pai do Dan, que na verdade isso tinha uma arte, que era o Sagat segurando a cabeça dele, assim, isso, caído no chão. Isso. Que não tinha um personagem. Não tinha, não. Qualquer, tem, era um random. Ele era random, assim, não tinha um lore atrás daquilo. Não tinha. Era um cara qualquer que ele bateu. E depois o pessoal foi lá e falou que aquela imagem era o pai do Dan e tal. Era o Goibiki. Enriqueceu a história. Ficou muito legal. Isso, exatamente. E dali que surgiu a questão do Dan. Cara, sensacional. Esses personagens que surgem assim, que dão essa... tem esse background legal depois, cara. O pessoal inventa uns bagulho muito louco e acaba ficando canônico e fica sensacional. Assim como o Ermac lá do Mortal Kombat. Mas pensa comigo, que história você prefere? Essa história do Dan que você acabou de contar? Uh-huh. Ou a história do Bison que divide o corpo, que cria uma mulher? Né? Eu prefiro que essa história de remake, né? Sem querer do que aqueles que bolaram. Exatamente. Muito legal, cara. Nossa, o Dan, a história do Dan é uma das mais legais, cara. Esse negócio do olho do Sagat. Porra, tem tudo uma coisa por trás. Ficou sensacional, cara. Adorei. Gente, mais alguma coisa sobre Street Fighter Zero? Alguém lembra mais alguma coisa pra comentar? Sim, eu lembro. O importante é que no Street Fighter Zero a gente teve a introdução aí dos counters, né? Tipo, o... Não é só isso, mas tô falando que é uma das coisas. Você quer falar as outras, pode falar. Só tô falando que... Hadouken! Louco! Veio grosso, hein? É que tu tem que entender que já foi quase metade do cast, então essa hora Mas você perguntou, você tem mais uma coisa? Estou falando isso. Sim. Treta. Sim, eu ia falar também que tem o Defesa no Ar, né? O Spy também, né? Sim, que é inovador até o último nível. Sim. O que mais? Defesa automática manual. Também nos cenários, né? No cenário do Guy aparece a galera de Final Fight, no cenário do Ken aparece até os personagens de Capitão Comando no fundo, isso é meio legal. Não, mas é no 1? Acho que não. É no 2, pode crer. Yeah. Mas tinha defesa normal e automática também? Tinha. Teve o lance do Ryu e Ken ter enrolagem com você pra trás e soco, né? Todos, né? Ou só o Ken? Não, acho que é só o Ryu e Ken. Acho que é todos. Acho que só Ken, pelo que eu lembro. Não lembro. Não, é todos. É todos. Todos os personagens têm. Se não conseguia fazer com os outros... Não, eu acho que rolagem é quando você cai. Quando você leva cai. O golpe, cai. Daí você pode fazer não, rolagem. Não tô falando disso. Que era um tipo de defesa. O movimento sozinho por si só, só o Ken podia fazer. É o Ken, né? Ah, ok. Então são duas coisas diferentes. Porque você podia recuperar no ar ou cair rolando. Isso. Ah, e se não recuperar no ar, aí era... Ou era muito bom ou era muito ruim, né? Depende da vida, né? Depende da situação, era muito bom, muito ruim. Enfim, Street Fighter Zero aí, sensacional, foi muito bom. E aí vamos pro seguinte. Em 96 saiu o 02, por um nome meio estranho aí. Mas é o segundo jogo daí da franquia Zero, né? E a Capcom disse assim, ó, lembra as histórias lá que vocês viram lá nos finais, o ending dos personagens? Ah, esquece, e a partir do 2 agora é canônico. O primeiro vocês deixam pra lá, esquece. Porra! Mas tem algumas ali que não dá pra deixar, né, gente? Tem que manter. Que o final de alguns personagens no 2 é praticamente uma continuação do 0, 1. Mas enfim, quem a gente tem de novo no Street Fighter 02? Alguém? Age, lembra de algum dos personagens novos? Zangief, Dalsim, Rolento, Gen e Sakura. E a Kemi, que é secreta. Olha aí, a Kemi é secreta no 02? A Kemi é secreta só na versão do Saturno. Isso. É, na Gold. É, isso que eu ia falar. Caramba, eu chamo ela só de Kami. Eu também chamo de Kami, é. Então vamos lá. Veio o Dalsim e o Zangief. Porém, esses dois aí eu acho que... Manjado, né? É, né? Esses dois aí eu acho que eles reaproveitam, né? Tipo, ah, bota ali, tá sobrando ali, vamos botar pra ter um pouquinho mais. Já tá feito mesmo, né? Eles... Ah, e os três que eram secretos no outro agora estão abertos. São jogáveis, exatamente. Por que eu disse isso do Dalsim e do Zangief? Porque eles vieram, muito provavelmente, lá do X-Men vs Street Fighter, né? Cara, talvez pela mesma época, né? Não, é antes. Eu acho que veio antes o Alpha 2. Vamos ver. É, o X-Men vs Street Fighter é do final de 96 e o Alpha 2 é do começo. Então o Alpha ainda veio antes. O Alpha é antes. Bom, mas o jogo, eles poderiam estar sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, né? É, então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a Capcom, quando fez o X-Men versus o X-Men Children of Atom, que foi o primeiro da PS2, nesse estilo, assim, que eles também já tinham feito Darkstalkers, cara, acho que eles já devem ter pensado, vamos fazer tudo nesse estilo, depois a gente bota tudo num balai só, sabe? Aham. É, pode ser, pode ser. É muito parecido visualmente. Sim, sim. É, o sprite é o mesmo, cara. É, o mesmo estilo visual, eu digo assim, porque, por exemplo, o Wolverine do X-Men Children of Atom poderia entrar nesse jogo como secreto, sabe? Tanto é que eles botaram o Akuma como secreto no jogo do X-Men. Exatamente, eu ia falar sprite. Isso, é muito parecido. Mas o Akuma que eles colocaram lá não é esse, é do Super Street 2. Mas o secreto é o Akuma foda, você pode escolher o Akuma foda nesse aí também. É o Shin Akuma, né? Isso, do Street Fighter. Exatamente. É, e você pode enfrentar ele normalmente também, mas tem que cara, eu sempre, sem perder round. O Age, eu sempre achei que o Shin Akuma e Shin Gouki era Shin Gouki e Evil Akuma, sempre achei. E eu fui ver depois que não. É Shin Gouki e Shin Akuma. Porra, que decepção. E tem sempre o Evil Ryu. É, o único secreto é o Shin Akuma e o Evil Ryu, né, cara? Evil Ryu, exatamente, é. E a roupinha alternativa da Chun-Li. É, até porra, a roupinha do Street Fighter 2 da Chun-Li, exatamente. Bom, então vamos falar aqui dos personagens novos, ou nem tão novos, né? Que nem aí o Dalsim e o Zangief que entraram no jogo, eu acho que meio que bota aí. Mas ok. Tem o Rolento, que é um chefão lá do Final Fight, né, cara? E que, olha... Isso é maneiro. O Rolento é muito foda nesse jogo, cara. Ele é chato. Quem sabe jogar com o Rolento é chato, chato pra caralho. Assim como ele é no Final Fight, aqui ele também é chato. Tem também o velhinho, esqueci o nome agora, o cara. O Gen, porra. Porra, isso. Como assim esqueceu, cara? O Gen, porra, ele é do Street Fighter 1. É porque eu não jogava com ele. Ah, tá. Ele é do Street Fighter 1, voltou aí no Zero também. É, eu acho ele o personagem mais gostoso de jogar do Zero 2. Ai, que delícia. Ai, que delícia. É, porque tem sistema de jogabilidade, né? Você pode trocar o estilo dele durante a luta. É, cara. É bem criativo. É o do Louva-Deus e esqueci qual que é o outro. Isso. Do Gafanhoto, eu acho. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais alguma curiosidade sobre o Gen aí. E tem a Sakura, que a Sakura nada mais é que uma fã aí do Ryu. E aí é... Né? No começo, assim, eu achava muito chato jogar com a Sakura, eu achava ela bem descartável, assim, mas depois, conforme os jogos foram evoluindo, ela virou um personagem bem legal. E eu acho que o Spider vai concordar muito comigo aqui, Spider, que ela é muito legal naquele Rival Schools, né? Putz, ela é bem. Ela é essencial pra aquele jogo. Muito bom. É muito bom porque tem muito combo, né, safado? É. Mas ela cai certinho, né? Porque a temática do jogo é de escola, então ela tem escola, ela. Sim, ah, exatamente. Dela é exatamente. Ver a calcinha, então, né? Pra ver a calcinha da Sasha. Não, pô, isso aí. Claro que isso aí nada, né? É, sabe o que é bizarro? Eles são estudantes. Sim. Todo mundo envelheceu e a Sakura continua estudante, né? Agora que ela virou, saiu da escola no 5, todo mundo tá de barba, velho, e ela acabou de sair da escola. Caraca, é mesmo. Porra. Maior repetente da face da Terra. Não consegue se formar nunca. Ai, ai. Mas se tem um jogo que o Spider não gosta da Sakura, é no Street Fighter Pocket. É verdade, ela é sarna. Ele não gosta. Eu acho que fora isso não tem, mas não tem nenhum outro. Ah, tem o. Quem é o secreto? O secreto é só a Kami. Não, no Saturno a Kami é só secreta. Tá, ok. Não tem, ela não tem a Kami. Ela não tem, né? Não tem. No jogo mesmo ela não tem mesmo. Depois você vê, até nisso o Saturno é superior, né, cara? Porra. Puta merda. Puta merda. Mas aí, vamos falar do Gen. Aí, o que é que tem de tão curioso no Gen? Por que ele é o personagem mais curioso desse jogo? No outro, no Street Fighter Zero, era o Dan, lá com toda a história. E o Gen também, cara. É outra coisa fantástica que tem. Que o Gen é um dos únicos personagens, de um seleto número de personagens, que sobreviveu aquele golpe da tela branca do Akuma. Porque quando se dá aquele golpe, a morte na certa. E o Akuma já tinha dado aquele golpe no mestre dele, né? Inclusive tem algumas animações aí, o pessoal pode ver. E recomendo pra quem quiser ouvir, assistir. Eu já tinha recomendado, eu acho, essa série lá em algum episódio que a gente falou sobre Street Fighter, eu não lembro qual. Acho que até, inclusive, a gente falou sobre o filme. E aí eu falei da série do Street Fighter, aquele... Legacy. Não é Legacy. Ah, não, Legacy é do Mortal Kombat. First, não sei o que, desculpa. Assassin's Fist. Assassin's Fist. Isso. Nossa, essa série é fantástica. Gente, eu assisti essa série sem legenda e eu entendia tudo que eles estavam fazendo ali. É incrível como o carisma da gente já conheceu os personagens, conheceu o background de todos eles, a história de todos, te faz fantasiar, assim. Eu assisti a série em japonês e sabia tudo o que estava acontecendo, cara. E lá nessa série o Akuma dá esse golpe aí, mata lá o mestre dele. E o Gen é um dos únicos que tomou esse golpe e sobreviveu. Inclusive na animação do jogo, quando se encontram, tem isso daí. É fantástico, cara. E o Gen é um velho já, ele participou do primeiro Street Fighter, depois ele descobriu que tinha leucemia e se aposentou e voltou porque ele queria morrer como um grande lutador, queria encontrar alguém que pudesse derrotar ele. Foi quando ele encontrou o Akuma. E ele é mestre da Chun-Li, não é? Não. Não? Não. De onde tirou isso? Ele é do mesmo país, Edu. É que eu li em algum lugar que o Chun-Li tinha treinado com ele. Na verdade, a Chun-Li é da... Ele conhecia o pai da Chun-Li, se ele é da China. É, pode ser que ele tenha conhecido. Enfim, ele também é chinês. Eu não sei se ele é da China ou se ele é de Hong Kong. Mas ele se conhece, tipo... né? Tudo ali perto, ele se conhece. Porra, a China é enorme, cara. Né? Tudo brother. Tipo, eu queria saber o que o Bison tava fazendo na Amazônia, cara. Aquele estágio dele lá. Não, mas eu acho que é no 3. No Street Fighter Alpha 2, é nesse. O Tim Blue? Oi. É uma base na Amazônia, é uma base que ele fez na Amazônia. Seguindo o pai dos burros aqui da Wikipedia, o pai da Chun-Li era o discípulo do Gen. Ah, olha aí. Ah, o pai da Chun-Li. Olha aí. Kung Fu, né, cara? Interessante. É, mas a Chun-Li é discípula do pai dela mesmo, eu acho. Discípulo é tudo mesmo, toda a mesma. Não, isso é princípio do yoga, só vale pro yoga. Mas vocês não acham que é muito pouco explorado isso na série, o Gen e a Chun-Li, cara? Porque, pelo menos eu não quero. Na verdade é que o Gen, por si só, é pouco explorado, né? Ah, pois é. O personagem é bem interessante pelo... No Street Fighter 4 que tem ele, né, cara? É, não tem, mas ele volta meio diferente, assim. Mas barbudão, né? Cabelão. É, ele não acrescenta nada. Tem um coquinho na cabeça e tal. Ah. De lore, eu acho o 4 meio fraco. Pois é. Enfim. E o 4 também, né? Vem antes do 3. Que pariu, mano. Então tá, mas... gente, e aí o jogo em si, mecânica, foi mais equilibrado. Já corrigiram algumas coisas que tinha de ruim no 1 ali, de equilíbrio e falhas mesmo e coisa e tal. E aí ficou, olha, mais pra frente a gente vai falar da continuação, mas eu acho que o 2 pra mim é a jogabilidade definitiva da série. É meu favorito. Não é só pra você não, eu tenho a versão aqui piratinha do Saturno, a Dash, que é a Gold. A Dash é a versão japonesa. Uhum. É aquela que dá pra jogar com a Kami. Cara, pra mim o Street Fighter Alpha 2 é o melhor Alpha. O Alpha 3 é bom, mas... O 2 é melhor. O 2 é melhor, cara. O 2 foi o mais jogado, cara. A gente jogou o 2, fazia desafio, cara, na locadora e tal. Não, eu joguei... Ah, versão de Super Nintendo, eu joguei até caiu o dedo. Eu joguei... Ai, no Super Nintendo não é e de duvidar mesmo. E olha que a Super mesmo. Nintendo era capada, hein? Ah, é. Não era não. Como... Capada não, a de Super Nintendo é um milagre. Exatamente. Isso é, jogos. É um milagre, mas capada com relação ao... Não, mas aí, mas tu queria comparar o Super Nintendo com... Não, mas eu tô falando assim, o Ed falou que jogou bastante... Sim, mas que normalmente a galera jogou do Play ou do Arcade. A do Super Nintendo foi, assim, um bônus. E ele jogou mais a do Super Nintendo, que é a versão mais... Que é a versão mais pobrinha. Mas ela é boa do mesmo jeito. Mas, Ed, você tá falando com um burguês safado. É, ele... Ah, é, desculpa por existir. É, só porque eu economizava dinheiro. Eu aprendi a economizar dinheiro quando eu criança. Enquanto todo mundo foi ter Play 1 lá em 98, 2000, aí o Spider já tinha em 94, lançou no Japão. Eu sou exemplo dos ouvintes desse programa que economizar e planejar dá certo. Ou ser rico, um dos dois. Eu não sou rico, cara. A mão que dá tchau nem abre, né? Nem abre. Não abre de jeito nenhum. Não abre. Tim Blue. Oi. Tá ligado agora com quem a Betina aprendeu, né? É. A Betina se vangloriando lá, que teve 1 milhão e pouco lá em um ano. Vai tomar banho. Spider tinha... Saiu o PlayStation... Play 1. O PlayStation foi lançado no Japão em 94, em dezembro de 94, o Spider já tinha, pô. No Brasil. Caraca. Pô, mas o Edu alugava jogo original, né? Não foi o Edu que falou? Sim, mas não, 99, 2000. Era pirata mesmo. Ah, mas também é coisa de burguês alugar jogo original de Play 1. Não tinha outro. Desculpa. Não tinha outro pra alugar, não tinha outro pra alugar. Mas não tinha, na minha cidade não tinha outro, era só o original que tinha. É, PlayStation com canhão de resina que passava uma poeira e estragava. É, pior. Não, os guerreiros ali eram. O meu PS ainda roda aqui, de cabeça pra baixo, mas roda. Caraca, velho. Pior, cara. Nossa senhora. Eu acho que os videogames hoje em dia eles já são feitos de cabeça pra baixo. Eu nunca abri pra ter certeza. Cara, como eu joguei esse Street Fighter Alpha tanto no... Eu joguei mais no Saturno e no fliperama, cara. Joguei demais. Aí, por que que a Capcom mandou ignorar os eventos dos finais lá do Street Fighter Zero lá? Porque a Rose tá de volta e o... Quem mais tá de volta aqui é a Rose. Quem mais? O Nash. Os dois que morreram no primeiro. Aliás, o Nash morre em tudo, né? O Nash é pior do que o Kuririn. Morre 3 vezes, velho. Não, morre muito mais, pô. Morre sempre. Não, sempre. Apareceu, morreu. Apareceu, morreu. Em o... Não foi no Street Fighter 2 que apareceu uma mecânica de jogo que eu não lembro qual é. Que tem no Street Fighter Move. Tem alguma mecânica. Coisa que eles copiaram do Street Fighter Movie pra esse jogo, só não lembro o quê. No 2 tem o Custom Combo. Só. É, a única coisa que eu lembro desse jogo é o Custom Combo. É, que o que eles botaram de novo foi o Custom Combo mesmo. É, eu não lembro o quê, mas eu sei. É uma apelação do caramba esse Custom Combo, tá? É, realmente. Puta merda. É, e não é, porque dependendo do que você faz, não tira tanta energia. É, assim. Se você souber usar, sim. É ou não é? Você já viu os contra dos caras hoje em dia no YouTube? Olha lá, já, você vai ver. Já. Só ah, não, mas hoje em dia não vale. Na época não só custou um combo, cara. Não, mas só custou um combo, velho. Na época. Eu jogava tipo pesco tapa que o cara dava no outro assim, que também funcionava. Vai me bater de novo. Plaf, tomava um só, o cara... Não. Né? Pode ganhar. Esse jogo... Teve também algumas inovações aí, né, também. Sim. Tipo, que era, por exemplo, o Super Combo agora você fazia com um botão só, né? Acho que foi nesse que começou. Não, né? É no 03 que tem isso. No 3? É. No 2 ainda usava 3 botões. O 2 usava 3 botões ainda. Não. Acho que é assim, que é com... Do de fliperama, Flávio. Fliperama. Tá. Não tô de videogame, não, pô. Eu joguei hoje, 10 minutos antes de entrar. É, o de videogame não, é, tem como lutar com um botão só. Eu tô falando do de fliperama. Soco fraco, level 1, soco médio, level 2, soco forte, level 3. Ah, então, tinha essa diferença, então, né? Mas isso tem desde o 1, tinha isso. Não, no 1 você tinha que apertar os 3 botões 3 pra fazer level 3. Agora entendi. Soco fraco, entendi. Soco médio, 2. Entendi. Então já tinha nesse. No 1, tu tinha que apertar 2 botões pra dar o nível 2 e 3 pra dar o 3. Entendi. Sensacional. Outra coisa bacana que vale a pena lembrar é que esse jogo tinha duas versões, né? O Nilson já falou aí. O Saturn tinha a versão Dash ou Gold. O do Arcade era Gold. E era tão diferente que tinha novos modos de jogo, né? Tinha o Dramatic Battle, tinha o Survival. Puta, isso é muito legal. Esse Dramatic Battle. Isso adicionava um monte de possibilidades pro jogo, né? É, além disso, tinha personagem que ganhava golpe a mais também. Pô, tinha uma máquina que eu joguei, eu não sei qual a versão do Alpha, que. Fliperama, que você, já tinha como você escolher o. Tinha como você escolher o Shin Akuma e o Evil Ryu só apertando 3 vezes start em cima deles, cara. Isso, eu falei, é a Gold. A Gold do Flipper era assim. A Gold do Flipper era assim, né? Agora, vocês falaram do Dramatic Mode, pra quem não lembra, era o modo que você enfrentava com 2 personagens, um inimigo só, cara. Exatamente. Tipo, tinha dois colegas do Especial infinito ainda, né, cara? É duas pessoas jogando ou tu jogava com dois personagens? Eu não me lembro agora. Dois personagens. Não, era você... Você e mais um contra o computador. Isso, eu sei. Mas eu não lembrava se a gente jogava com os dois personagens ou você jogava com os dois personagens. Isso, ao mesmo tempo. Ah, ok, olha aí. Outra coisa que tinha interessante também é que no 2, no Gold, você podia escolher versão EX, ou seja, do Street Fighter 2 EX lá atrás, pra quase todos os personagens. É, pra quase todos não, pra alguns deles, né? Você apertar Start, ele vinha na versão do Street Fighter 2, no caso. Né? Isso, com os golpes da versão Street Fighter 2, né? Mas tinha os loucos que jogavam assim. Sim, mas o Age... A gente falou meio que por cima, mas a gente tinha que dar uma ênfase maior aqui. Cara, como é possível botar esse jogo no Super Nintendo, cara? É isso, cara. Cara, ele usava um chip especial de descompressão, pra você ter ideia de como era a tecnologia por trás do negócio. Por isso que ele tinha aquele load antes da luta. Mas era rápido, cara. Era rápido, era possível. Não me incomodava. 3 segundos. Cara, olha, foi durante o Machine Cast que eu descobri que isso não era um hack room. Eu passei a minha vida toda achando que isso era um hack room, porque eu não achava. Eu não achava que isso pudesse ser possível. Cara, ele era oficial e ele saiu não muito. Esse jogo saiu em fevereiro de 96. A versão de Super Nintendo saiu no finalzinho do ano, cara. Não foi muito depois, não. Novembro de 96. Fantástico. Novembro de 96. Foi na apagada do Super Nintendo já. Caraca, Capcom, olha, usou bruxaria maligna aí. Lembro isso até hoje, cara, porque um amigo meu chegou e falou bem assim. Tem Alpha 2 pra Super Nintendo. Eu falei, você tá doido. É mentira. Falei, deixa de ser mentiroso, cara. Onde Super Nintendo... Deixa de ser Edu. Falei bem assim, da onde que o Alpha 2 vai caber num cartucho, cara? Aí o cara, tô te falando, cara. O cartucho chega a ser pesado e tal. O cara chegou... Hein, ô Nilson, esse cara aí parecia o Edu falando aí as histórias dele no cast, né? Ele até falou bem assim, o cartucho é pesado e ainda tem 2 dentinhos atrás. Eu falei, velho, não acredito, cara. Rapaz, eu cheguei lá, aí o cara me mostrou o cartucho, velho, e jogando, cara. E, pô, se você parar pra pensar em algumas coisas, tipo, igual o Wade falou, pô, o load que tem 3 segundos, cara, no Saturn e no PlayStation ele tinha que esperar mais de 15 pra você já começar a jogar, cara, entendeu? Realmente. Cara, esse jogo tem uma história engraçada que, assim, logo que ele chegou na locadora, eu comecei a alugar. Toda semana eu alugava o mesmíssimo jogo, sexta-feira. Aí chegou um dia que eu fui com meu pai lá, o cara chamou meu pai pra conversar. No final, meu pai chegou com um cartucho e falou, toma aí, agora é teu. Mano, de tanto que eu aluguei, o cara ofereceu pro meu pai a opção de comprar o jogo. E falou, teu filho tá alugando essa porra todo fim de semana, compra, leva embora. Cara, isso é mais comum do que parece. Nunca dei essa sorte, não. Como... Edu já fez isso umas 10 vezes já. Edu botou aqueles carrinhos e levou a máquina. Hein, Ed, aqui o mais corriqueiro é o seguinte: Edu chegar e dizer, cara, o dono da locadora ofereceu a fita pra mim comprar. Ele vai lá e compra. Já comprou umas 10 fitas durante o cast. Aí a outra história é a seguinte: cara, eu apostei com o meu primo e ganhei dele jogando futebol de verdade. Ganhei dele jogando uma partida e ele ganhava os cartuchos. Não, é só isso que a gente ouve do Edu. Não. Dica da locadora foi só esse. Agora, eu já comprei, já ganhei jogo de Super Nintendo instalando LFoot no computador de um cara. Caraca, nossa, o cara tinha Super Nintendo e falou: instala o LFoot 98 pra mim, que eu te dou um cartucho. Olha aí, Edu. Aprende, Edu, a variar as histórias aí que tu conta. Quando eu instalei o LFoot, na hora. O cara era meio babaca, assim. Aí na hora de eu sair da casa dele, eu renomeei o arquivo executável pra .exe. E o jogo não rodou mais. Aí ele me ligou, pediu pra ir lá de novo, falou, pô, cara, acho que eu fiz alguma merda aqui que o jogo não tá funcionando. Eu fui lá, consertei e peguei outro cartucho. Caraca! Me arrependo disso aí hoje em dia, cara. Ah, eu não sei se você tem que se arrepender, não. Se o cara era babaca, eu não sei, não. Acho que você tá ok, cara. Ah, eu não sei, não. Eu acho que a gente não deve aproveitar dos babacas, né? Mas eu acho assim, como você tá falando, cara, realmente Foi um milagre o Alpha 2 rodar no Super Nintendo. Eu acho que sem chip, sem nada, jamais rodaria. Entendeu? Isso é uma magia negra, cara. Magia negra. Jamais rodaria. Magia, com certeza é magia. Não, e ele tá com todos os personagens. E não, tem nego, não é capado faltando e tem nego, é, e tem nego que fala, tá mó... Tem nego que hoje no YouTube fala bem assim, ah, mó porcaria e tal. Pô, na época, cara... Na época, quem tinha Super Nintendo, cara? Poxa! Num país que o PlayStation 1 custava mais do que o salário mínimo, todo mundo tinha Super Nintendo e, tipo, não tinha essa intenção de trocar rápido, como foi o caso do Spider aí. Então, cara, só tinha aquilo pra jogar, cara. Era absurdo. Era fantástico pra época. Quebrou muito galho. Eu lembro quando chegou o 02 na locadora, tinha a fila de 3 semanas pra alugar. Capado, era, mas pô, o jogo, tava os personagens, tava lá, as músicas simplificaram, mas tava lá, a velocidade é um pouco mais baixa. Capado, porque é pouca coisa a diferença, sabe? Pouca coisa não é, cara, porque os personagens bem menores, mas são menores, cara, e os quadros são mais lentos. Assim, mais lento. A essência do jogo tá lá, entendeu? A essência tá lá, a diversão é igual. A diversão é igual. Quando a gente fala que, pô, a gente conhecia a versão do arcade e do PS. Então, a gente jogou muito, compara, né? O sentimento é o mesmo. A essência, por exemplo, tá lá. O jogo tá lá. É o mesmo sentimento de jogar aquele Steam, de jogar Mortal Kombat, jogar nos arcades, jogar no Super Nintendo, cara. É a mesma coisa. É uma versão capada com força. Mas na época era legal, cara. Pô, jogar em casa. É legal. Esse dia saiu uma atualização do firmware que dá pra jogar no SD2 SNES, que é o Everdrive, que dá pra jogar Street Fighter Alpha 2. Aí tem cara, eu postei a foto lá no meu Facebook, o cara falou, pô, você gosta dessa versão? Eu falei, cara, na época eu jogava, só cara. Tinha na casa, essa, né, na cara? Casa, não, na época eu jogava na casa dos meus amigos, porque os caras me chamavam pra jogar, eu jogava, entendeu? O cara pensa assim, ele emula, aí se ele pode emular a do arcade e a do Super, pra que ele vai jogar do Super? Só que o cara não para pra pensar um segundo, que na nossa época não tinha essa chance de emular tão fácil. Quando eu emulei Street Fighter Alpha pela primeira vez em casa, a resolução era tipo 320 por qualquer coisa. Era um quadradinho, cara, que sem sacanagem, era um pouco mais que uma caixa de fósforo. E se eu mexesse o mouse enquanto jogava, travava o emulador. E outra coisa, pra ter o computador pra emular, ou algum evento fora do comum, ou o computador era do teu pai pra trabalhar, alguma coisa do tipo. Exatamente. Então, tipo, a minha realidade era esse jogo de Super Nintendo. Ou era ele, ou nada. Porque você não tinha dinheiro nem pra jogar no fliperama. É. Exatamente, pô. Sei lá, deu vontade de jogar, né, cara? Eu tava jogando. O meu esquema era parecido com o do Wade, cara. Eu alugava duas... Quando tava bom, 3 fitas no final de semana, cara. Se o Street Fighter Alpha tava lá, uma já era ela, já. Do Super Nintendo. Uhum. Já era certo. Então eu joguei pra caraca, cara. Na época não tem diferença não do arcade, não. Nossa senhora, nossa. É igual. Nada melhor do que a inocência de uma criança, né, cara? Nada melhor. É a melhor coisa que existe. Alguém aqui jogou o X-Men vs Street Fighter do Super Nintendo? Nossa, cara, não, mas aí é decepção aquele demais. Aquele hack é horrível. Não, cara. Porque jogar o de PlayStation já era dolorido, imagina de Super Nintendo. Então, eu jogava até aquilo, cara. Jogava Sonic do Super Nintendo, tinha aquele jogo. Blasfêmia. Speed Gonzales. Caraca, realmente, a gente tinha que se virar com o que tinha, realmente. Quem não jogou Mônica no Castelo do Dragão no Master achava fantástico aí, mas na verdade... Não, achava jogando. Não, é bom, sai fora. É fantástico. Jogava Chapolin, mas na verdade era outra coisa. Essas coisas assim. Chapolin já é 3x1 real mesmo, ainda tenho ele aqui. Geraldinho. TV Colosso. Horrível. E o Street Fighter vai pra vala. Assim. O Spider já acabou. Já. Só vai. Vamos para o próximo, que nada mais é do que apenas um complemento aí do cast, porque, né, é aquilo. E Então, chegamos então finalmente ao Street Fighter 03, aí que é uma chuva de personagens, mais aí alguns. Aí é salada de fruta total, mano. Porra, e alguns que não fazem nem sentido tá ali, mas estão ali, né? Um zilhão de versão essa porra tem, tá louco, mano. Então tá, então vamos pros personagens novos aí, que eu me lembro, eu não lembro do arcade exatamente, porque eu nunca joguei Street Fighter 03 no arcade, eu joguei só... Ah, de, seu penoso! Joguei só de PlayStation, na época já tinha PlayStation, ele é de 98? 99. Não, a versão de PlayStation. Não, eu tô falando a versão do PlayStation, de 99. Ah, PlayStation. Ah. Então tá, então a versão do fliperama é de 98. É, a de fliperama eu não sei, então você... Quando eu falar os personagens, vocês me dizem se tinha no arcade, porque eu só lembro os de PlayStation. Beleza, manda bala. Vai lá. Tinha o Bison, Gaion, que é o Guile. Tinha no arcade o Guile? Tinha no arcade. Cara, o Gaion, acho que de não. Cara não, o Gaion veio depois. Acho que o Gaion só tinha no PlayStation, só. O Gaion veio depois. Nash já tinha, Chun-Li já tinha, Sagat já tinha, Fei Long também, eu acho que é só não, de PlayStation. Depois. DJ... Depois. O Dan depois. Guy já tinha. A Ribbon Mika, personagem novo aí. Tinha. É essa da primeira. Cara, que personagem 3 por 1 real. Puta que 3 por 1 real fortíssimo. Nossa, fortíssimo. Caralho. E eles... Nesse jogo ela é ruim mesmo. Não, mas em todos os jogos ela ainda insistem com ela ainda até hoje, cara. Nossa senhora, cara. Mas o visual dela é delícia. Aí, ó. Não, cara, não precisa, cara. Nossa. Podia criar um personagem feminino muito legal e coisa e tal. Porra, criaram, a Karin Kanzuki. 3 por 1 real com força. Aí tinha o Bird, já tinha. Akuma, Evil Ryu. Depois. Aí. Ryu, o Emmert Honda. É esse o nome? É Emmert? Eu não lembro agora. Edmond. Edmond Honda, é. Na época a gente chamava de Emmert. Não sei por que que é Emmert. Sabe Deus, cara. Sei lá. Aí, uma coisa que na época eu fiquei assim: caralho, mas por que o COD com um uniforme de presidiário? Todo mundo ficou assim, né, cara? Outros. É muito bizarro, cara. O cara é sinistro, passou a tacar pedra. Um milhão. Cada vez que eu lembro, que eu vejo o COD tacando pedra hoje em dia, eu lembro do Neils falando que o jogo é tão ruim que é melhor tacar pedra nos outros na rua. Não, ele tá com uma voz fininha, ele grita, haha, é muito feio, cara. Cara, por que isso, cara? Por que fizeram isso com ele, cara? O cara escapa da cadeia e luta normal. Mudaram completamente o estilo de luta do cara porque o cara tá de algema e grilhão lá. É, mas ele tem uma coisa que faz referência ao Final Fight, cara. É massa. Sim, é o especial, né? É, que ele vira pra trás pra frente, pra trás, batendo. Isso é legal, a referência é legal, mas fora isso... Mas da onde surgiu aquele furacão? E o cara usa uma faca, cara, mas que porra, tem referência ao jogo, né? Mas usar no... Ele viu o Joey, pô. É, ele se tirou no Raul Maru, no Jorrigaça. Porra, não faz nenhum sentido, realmente. Mas, enfim, tá lá, né? E aí depois repetindo essa porra, né? Vai pra frente, né? Porra, isso é decepcionante, cara. Mas, enfim. Aí depois tem a... Karin, eu não lembro o nome daquela... Karin Kanzuki. Oi? Karin Kanzuki. Outra personagem que pra mim é 3 por 1 real com força. Pô, que ela é maneira. Isso, velho, ela é uma massa. Nossa senhora, cara, essa daí, decepção. Rival da Sakura, pô. Realmente, rival da Sakura, mas... E aí botaram no 5 essa parada. Nossa, tanto personagem bom pra explorar. Ah, cara, ela é... Não, cara, não, personagem 3 por 1 real. Eu Fala acho aí. Assim que na versão original de fliperama, que era a primeira que veio, o único personagem novo, assim, em relação aos Alpha 2, era o Honda, né? Não, mas não é novo. Não, assim, novo que não tinha, pô. É. Novo na Alpha. É. Sim. E o Honda, o Blanca. O Blanca, o Vega, qual mais? A Cami, né, Karin, cara? A Cami. A Cami também. Bom, aí depois tem o Vega, tem o Blanca, tem o Ken, depois tem a June e a June. Dá pra jogar com não, ela? Não, secreto. É secreto. É secreto. Dalsin, o Sodom, o Gami, a Don, Zangief, tem o... É, não, daí já mantém todo mundo. Rolento, Sakura, Gen e Rose. Isso, e tem o Balrog. Não, aí já depois... Balrog é... Não, Balrog é depois, cara. Thunderhawk também é a mesma coisa, então. Isso. Uhum. E aí botaram o... O Jung, sei lá, do Street Fighter 3, por quê? Não, tem pior, cara. Botaram a Ingrid na versão do PSP. Por que essa porra? Por que botaram esse personagem? E botaram a Mac também, né? Do Final Fight 3, né? E o Eagle também, se eu não me engano. Exatamente. É o Hugo, não é? Hugo? Não, Eagle, o cara dos bastões lá. Isso mesmo. Mas não tem o Hugo também? Não, a versão... O Hugo é no 4. No 3, tá certo. Eu confundi, desculpa. Cara, por quê? Porque alguns personagens fazem sentido. Só pra encher linguiça mesmo, essa porra? Porque tem personagem pra caralho. Eu acho que assim, o jogo saiu e meio que foi vendendo, entendeu? E aí os caras aproveitaram que ia sair dos consoles e foram adicionando. Mas entendeu? O Spider, esse jogo já não era pra ter existido, porque o 2 já era a versão final, por isso que ela é tão boa. Esse 3 dizem que saiu porque o Street Fighter 3 foi um fracasso. Sim. Faz todo sentido. Foi verdade, né? Mas isso foi verdade. Faz sentido. O Street Fighter 3, quando eu vi ele no fliperama pela primeira vez, cara, eu não entendia nada porque eles botaram... Todos os personagens diferentes, só tinha o Ken Ryu. Falei, caraca, velho, tá ruim. Cara, mas se tu pegou Street Fighter Zero, é o Ken Ryu e o Sagat também, cara. O primeiro, né? É, pois é. Mas eu acho que a galera não curtiu por causa da movimentação, não, mas cara. A jogabilidade era muito diferente. Eu acho que além da jogabilidade, é o carisma dos personagens, cara. Porque... Sim, cara. Eu não gosto de nenhum personagem do Street Fighter 3. Um arbusto 3, tem mais carisma. Exato. Cara, eu não consigo gostar de ninguém do Street Fighter 3. Agora no Street Fighter 0, eu acho que talvez o Burden ali no 01, né? Porque nos outros eu até gosto de jogar com ele. Não, ninguém aí você tá apelando. Tem uns dois personagens que presta, que é a Makoto e aquela. Helena? Mas a Ibuki. Mas eu não gosto deles também no Street Fighter 3, cara. Eu gosto deles no 4. Na Makoto assim, e a Ibuki. Tem o Dudley, que é legal. E tem o Dudley, que é bem legal. Sim, mas no 4 também. No 4 também. Não, pensando agora que realmente tem aquele Remy que eu acho ridículo. Ridículo, desculpa, ali é um sacanagem. Mas isso aí vai ficar pro Street Fighter 3 quando chegar, se um dia chegar, e aí eu chamo o velho pra falar. Senão eu vou continuar falando aqui. Eu chamo o velho pra xingar. Voltando pro Street Fighter 3, que já não tem muito pra falar mesmo, essa bosta. Joguei muito Street Fighter 3, mas... O jogo é bom. E senti umas coisas... O jogo é ok. É ok. O bizão do jogo tá desgraçado ao extremo, tem que lembrar disso. Sim. Eu acho que o ponto maior do Street Fighter 3 que... Só os profissionais jogavam. Só quem era realmente bom que jogava o Street Fighter 3. Os jogadores igual o Edu, igual jogador igual o Edu, nem jogava, porque... Ele virou muito técnico, né? Se você fizesse um Hadouken de... meio Hadouken não saía. Você tinha que fazer um Hadouken completo. Exato. Ah, eu não senti essa dificuldade. Bom, eu joguei no console, né? Mas eu não senti essa dificuldade, não, velho. Era até simples encaixar especial, combo, esses negócios. Não, Edu, não tô falando. Ele era um pouco mais travadinho, Edu. Então, a habilidade dele era um pouco mais travadinha, assim, pra fazer. Você precisava ser mais preciso. Entendeu? O que eu achei legal do Street Fighter 3 foram os extras, os modos de jogo extra que tinha, né? Ah, tinha um negócio parecido com RPG que tu ia ganhando... Que só tinha no PlayStation. Botando os pontos, coisa e tal. Eu acho que sim. PlayStation. Mas tinha um... Não lembro muito não. Acho que no PSP tinha também, acho. Também. Tinha um modo de jogo que era um de duplas, que aí era duas histórias, da Jun e da Julie e do Ryu e do Ken. Aí jogava, era pra jogar de dois players, né? O Dramatic Mode de história, né? E tinha o Dramatic ao contrário, né? Que tu jogava contra dois personagens. Tinha esse também. Uhum. No PSP e no GBA você podia escolher os dois personagens versus dois personagens também. Pô, esse é pra mim, o Street Fighter 03, um dos maiores negócios foi esse negócio do World Tour aí, cara. Esse World Tour... Eu joguei muito no Saturno, cara. Eu joguei demais essa porra aí também, cara. Muito bom. Eu adorava isso aí. E eu jogava com o Sagat essa porra. Hein? E desculpa aí, pra mim a melhor versão, até hoje todo mundo sabe que a melhor versão é do Saturno. Não sei, cara. A do PSP pra mim era mais completa. Isso que eu ia falar agora. E depois a do PSP, porque tem mais personagens. Neilson, olha só. Eu nunca tive o Saturno. Joguei na locadora e as versões. Todas as versões dos jogos de luta que eu joguei no Saturn eram infinitamente melhores que a do PlayStation. É, cartucho de expansão ajuda, né? E mesmo os que não usavam também, era melhor. Se é que tinha algum que não usava. Não, tem bastante que não usa, mas os que usam. O Saturn não é melhor também pra jogo de luta, né? Pra Street Fighter é uma delícia, cara. Pra Street Fighter é uma delícia jogar o Saturn, cara. Esse jogo também tinha um lance que você fazia embaixadinha com o adversário, né? Baixa. O golpe que você dava, assim, você dava um soco forte. Ah, tá. Tinha tempo, entendi, pra você fazer um segundo golpe antes do personagem cair no chão, cara. Sim, ele tipo dava um break e pulava no alto, é. Tipo, dava um break e pulava. E aí, nesse jogo, eles dividiram os modos, né? No Street Fighter 2, tu podia dar aquele... Eu achei isso horrível, cara. É novo, mas achei ruim também. Achei horrível, cara, isso aí, bicho. Você diz aquele negócio das barras de especial? Sim. O modo A, o modo V e o modo X, né? Isso. Não era só isso, né? Porque daí você limitava o personagem, né? Tinha uma coisa que você podia fazer só... Tinha especial que só tinha num modo. Uhum. Ou tinha golpes que você perdia, porque só tinha no outro modo. Na verdade, isso eles trouxeram no Street Fighter 3, né? Na verdade, um modo é aquele que tem no Alpha 2, que é o que você explode a barra, né? Que a gente falou. Que é o custom combo. Que é o custom combo, que... E aí tem o normal das três barras. É até bom, mas tiraram isso e botaram só numa barra que fica chato. É, o modo V esse. Que fica chato. E o normal, que tem as três barras que você pode usar com com os três especiais. Botão nível. Cada botão. E... Que é a barra verde. E o terceiro, que só usa um especial, mas é devastador. É a barra vermelha. Que é uma barra um pouco maior, pra encher, mas seja mais. o Bison usa esse modo, exatamente. E tem uma coisa que vocês não lembram no fliperama. Quem jogou no fliperama, se você chega no Bison e perde, tem um zeramento. Você não tem como continuar, velho. Entendeu? Ah, é verdade. Você perde, aparece um final lá, que o Bison conquista o mundo e tudo. Além de tomar um psicocrush do Satanás sinistro, velho. Cara, é isso! E esse Psycho Crush do demônio aí, ele matou o Nash na HQ. Não, mas também, só cara. Ele tem. Você não tem, é só a máquina que tem. Só a máquina que tem. Eu lembro como se fosse hoje, eu lendo a HQ. Tava o Nash e a Chun-Li, aí a Chun-Li tomou um pau, e aí o Nash, agora é minha vez. Aí ele deu um Sonic Boom, o Bison defendeu e falou assim, acha que isso, não sei o quê. Aí o Bison arregalou o olho, aí o Nash deu um flash kick, né? Aí ele falou assim, enquanto tava acertando o Bison: olha aí, Chun-Li, acertei o queixo de bunda dele. Aí o Bison pegou ele pelo pescoço, e aí ele falou assim: você quer dizer suas últimas palavras? Aí ele disse assim: manda um abraço pro Gaion quando ele vier chutar a sua bunda. Aí o Bison deu o Psycho Crush, esse que, nossa, devastou a floresta, assim, e matou o Nash. Cara, esse HQ era muito legal, cara. Quando o Bison tava com a barra cheia, você tinha que ficar defendendo, era a regra. Era, sim. Porque se você desse bobeira ali e ele te acertasse um Psycho Crush, acabou. Já era. Não, detalhe, defender abaixado, se você defender em pé, vai com a sua barra quase toda, de mesmo defendendo. Ele é insanamente... difícil, ele é programado pra ser um carrasco. Eu zerei com uma ficha, mas na primeira vez que eu joguei, quando eu vi aquilo que não dava pra continuar, eu falei, caraca, que filha da putagem, mano. Caraca. Mais alguma quem menção? É mais difícil, esse Bison ou Rugal da 98? Que é da mesma época. Ah, Rugal da 98 é penoso, cara. Eu acho que o ganhar do Shin Akuma no 02 é mais difícil. É mais difícil. É, mas o Shin Akuma não vale. Shin Akuma é apelado demais. Pois é, mas a gente tá falando de apelão, pô. Desgraçado é absurdo. Eu acho que o Rugal do 95 nível 8 é pior que o Rugal do 98. Do 98 do 95 é pior que o 98. Difícil. É, mais ou menos. É, na verdade é. Acho que até o Genesis é mais difícil que o Rugal do 98. Não, o Genesis é mais difícil. Puta que pariu. Genesis é um desgraçado. Nossa. Enfim. Street, enfim. Vamos pro vinagre. Enfim, não. Alguém tem mais alguma coisa sobre Street Fighter 03? É, eu tenho que falar que quando você... Dos finais... Que além de todos os finais você enfrenta o Bison, mas eles botaram que cada final o personagem tem uma história diferente, né, cara? Que tudo, se você parar pra pensar, todos os finais eles se ligam, né? Uhum. Que eu não sabia disso, eu olhei, o cara mostrou todos os finais assim, em tipo canônicos, né? Sim, um é bem legal isso, é bem legal. Eu achei isso massa demais, cara. É como se todos fizessem a mesma coisa e só que, claro, como tu joga com aquele personagem, aquele personagem derrota o Bison, né? Mas é bem interessante. O Bison é o chefão de todos nesse jogo. E aí, finalmente, quando ele morre, né? Daí depois aparece lá no Street Fighter 1. Ou, aliás, 2, desculpe. 2, Aí que aquele corpinho mirrado lá. Ele não conseguiu outro. Os corpos do Bison, ele pede para os cientistas criarem corpos para ele, porque ele ter esse poder do Psycho Power aí, consome muito o corpo dele, então ele sempre tem um corpo de reserva. Só que pro dois eu acho que deu uma falhada. Fala, Edu. Esse projeto que faz os corpos do Bison aí é o mesmo projeto que criou a June, a Julia Cami? Na verdade, a Cami é um clone do Bison. Uhum. Os cientistas criaram ela pra ele assumir o corpo se caso precisasse. As outras não, as outras são aleatórias lá, só pra servir pra ele aí do que ele quiser. Fica subentendido aí. Isso. Mas agora a Cami ser um clone do Bison é de explodir a cabeça. Então tá, ficou aí, eu acho, gente, obviamente a gente deixou muita coisa pra trás, é que, né, a gente gosta assim. Deixem nos comentários aí o que vocês acham que faltou a gente falar, quem sabe não aparece aí em algum momento de um outro cast que a gente possa mencionar, ou numa leitura de e-mails aí, pra enriquecer mais o conteúdo, né? Então, vamos para as considerações finais e as despedidas, Eduardo! Cara, Street Fighter Alpha 0 ou o 2, o 1.5, né? Caraca, de onde é que tu tirou isso, cara? Ué, porque ele não é o 0 que se passa depois do 1 e antes do 2? Caraca, é loucura mesmo. Faz sentido, realmente faz sentido. Oi. Realmente isso faz sentido. Alguma hora o fumo tem que ajudar, né, cara? O Edu, quem ouviu assim, pegou o cast assim e avançou. Ah, vou avançar pra ver onde é que vai terminar essa porra. Aí veio o Edu falando assim, Street Fighter 1.5, pensa assim, nossa, esse cara tá muito chapado. Mas faz sentido, Edu. Tem que te dar razão. Né, olha só, vivi pra ver esse dia. Mas vai sair na edição, viu? Filho, não tem problema. Eu vivi pra ouvir essas palavras da mesma forma. Caraca, que vacilo. É o melhor, são os melhores títulos da franquia, igual o Neilson já falou aí no começo, e vocês também já repetiram aí. Quem não conhece ainda, que deve ser muito pouca gente, pode pegar pra conhecer ainda hoje, que mesmo hoje a jogabilidade do jogo é muito boa, os gráficos, por serem esse efeito de desenho, são muito bacanas. E é isso, cara. Pega pra jogar, não perde tempo com 4, 5, 3, esses outros aí não. Vai lá pro 0 e se diverte mais. Olé! E aí, cara, o meu favorito dos três aí, já ficando em indicação pra jogar da preferência, é o 3. Olha aí. Redondinho, bacaninha, cheio de extra, chuchu, beleza. Beleza. Flávio! Fazer um adendo aí que a edição do Team Blue é mais poderosa que o Psycho Crusher, né? Olha aí. O pior que é verdade. Tem alguém querendo ser efetivado, mas vai ter uma surpresa. Pra mim, a franquia do Street Fighter, a melhor franquia do Street Fighter é essa Alpha, essa trilogia aí. E foi muito bom falar, agradecer o Age aí, foi por ter vindo. Eu sei que isso é do Team Blue falar isso, agradecer. Mas pô, foi uma honra gravar contigo. E o melhor. Caraca, eu estou sentindo meio uma babação de ovo aqui com o convidado. Eu não sei se tu sabe, Flávio, mas lá no jogo não velho tem, não tem estagiário, né? Não tem estágio lá. Vai, né? Mal tem convidado, quem dirá estagiário? Eles cortam todo mundo, eles cortam todo mundo, é verdade. Revelação. E essa não vai ser cortada, né? Essa eu quero que o Caia ouça. Vai. E pra mim o melhor é o 2, cara. Foi o que eu mais joguei, foi o que eu mais passei tempo. Então a minha indicação é o 2. Olha aí, Neilson! Pra mim o melhor é o Alpha 2, que é a versão Gold, né? Tanto as versões de Play 1 quanto de Sarto e a versão de fliperama, cara. Eu indico muito aí. Todos os três são bons, mas o Alpha 2 pra mim é o melhor. Tanto nos jogos, tanto nas questões de barra, que já é tudo codificado em uma só. Não precisa escolher três barras igual a do 03. Mas eu gosto dos três jogos. E quem não jogou, como o Flávio falou, quem jogou e o Flávio Edu falou, quem não jogou tá perdendo, porque é a melhor trilogia do Street Fighter. E é isso aí, cara. Spider! Certo! Então, pô, vou agradecer o Wade também aí, porque eu gosto bastante do jogo velho. Bom, então eu quero deixar também registrado que o 02 é a minha versão preferida. É. Aê, Edu, da obra aí. E eu quero deixar uma crítica direta pra um dia que alguém da Capcom for ouvir esse cast. Porque um dia alguém vai ouvir. Eu tenho fé. Que é o seguinte: lançaram aí o Street Fighter aniversário 30 anos. Aí eu ganhei essa versão do PS4. E fui seco pra jogar o 2. E qual foi a minha surpresa? Que a versão que tá lá do 2 é a mais capada de tudo. É a versão inicial do arcade. E não só isso, a versão do 3 também é a mesma coisa, o 03. Mas o Spider, quase todos os jogos da versão que eles lançam aí é a versão do arcade. Por exemplo, pegar a versão do PSP ou a do PlayStation, mesmo que tivesse um World Tour, não tem. O que me deixou meio puto. Então, não dá pra entender, porque eles tinham a possibilidade de colocar todos os jogos bons numa coletânea só e não fizeram. Pai, todas essas coletâneas aí, quase sempre é a versão original de arcade. Ah, eu sei, cara, mas podia ser, né? Podia, né? Por quê? Porque é má vontade? Só fazer, cara, pura, coloca lá. Sei lá, porque talvez eles queiram a versão mais pura, né? Não é, cara, isso é preguiça, cara. Isso é preguiça. Ah, ok. Isso se chama preguiça. No próprio, na verdade, que no próprio arcade já tem as versões melhoradas, exato, né, cara? Exatamente. É só colocar a versão do arcade melhor e tudo bem. Ok, então tá. Queria deixar aqui o meu agradecimento especial para o velho Age aqui, que veio lá direto do jogo velho participar com a gente, se disponibilizou o tempo dele aí para poder gravar com a gente, passar aí um tempo falando sobre essa franquia tão legal. Cara, muito obrigado. Fica aí agora um espaço para te fazer o teu jabazinho maroto aí do jogo velho ou de qualquer outro projeto que tu queira. À vontade. Cara, primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite e por ter sido tão bem recebido. 5 minutos de gravação, eu já tava rindo, já tô me sentindo em casa. Eu tô pensando até em trocar de podcast. Se estiver ouvindo, arruma uma outra aí que eu vou ficar aqui agora. Caralho, olha aí que moral. A segunda parada é que, cara, a promessa de que no começo eu ia ter a viagem no tempo foi cumprida. Eu viajei realmente no tempo, porque o papo foi muito de coisa de locadora, de fliperama. Eu me senti em casa, gostei bastante. De jogo favorito, já que é pra falar dos três, é o Alpha 2 do Super Nintendo. Essa nostalgia te deu um Oriuki mesmo, hein, cara? Cara, mas a minha vida é isso. Ó, eu vou mandar aqui depois pra vocês uma foto das revistas que chegaram pra mim hoje, cara. Super Game, Videogame, Ação Games lá, as primeironas, cara. Então, eu tô muito mergulhado nessa coisa da velharia, velho. Então não tem como. Caraca, eu achei que ele ia mandar... A nostalgia tem peso legítimo aí. Eu achei que ele ia mandar foto da revista Jogo Velho, essa que safado. É pra nós que faz conteúdo, assim, falar dessas tipo de coisa, é uma satisfação, né, cara? Cara, o mais legal de tudo isso é que a infância da gente, eu não sei onde vocês moram, eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio, mas parece que é tudo igual, sabe? Porque a gente viveu as mesmíssimas coisas graças ao jogo, mesma experiência. Ah, que eu joguei no PlayStation, mas era original, o meu era pirata, não importa, cara, mas no final das contas a gente tem a mesma lembrança, o chefão apelão era o mesmo pra todo mundo. Sim, sim. Isso é fantástico, cara. O trabalho do Jogo Velho, na verdade, é justamente resgatar esse tipo de coisa. Quando a gente dá uma revista pro cara, cara, no primeiro encontro que a gente teve da revista, teve pai levando criança pequena, que não viveu Super Nintendo na época, obviamente. E ele pegava e olhava assim com alegria e ia jogar com a felicidade que me remetia muito à minha infância. E esse tipo de coisa só motiva o jogo velho a continuar cada vez mais forte. O trabalho de vocês, inclusive, também motiva a gente. Saber que tem gente que se preocupa com o jogo antigo e que gosta, sabe? Que gosta de lembrar de Street Fighter Alpha. Se você parar pra pensar, cara, esse jogo vai fazer 25 anos daqui a pouquinho. Exatamente. Olha, já tá muito velho. Muito. E, cara, como é gostoso lembrar disso, né? Então, exatamente. É, a gente faz lá no Jogo Velho, tanto no nosso podcast, no Jogo Velho, quanto no TV de Tubo, que é o que a gente também fala de televisão, filme, série, quem não conhece pode dar uma passada lá no nosso site. A gente faz as revistas também, né? Revista impressa e digital. Então a gente já tá indo pra quinta edição, vai sair agora, acho que já na semana E olha só, vou te falar uma curiosidade. A primeira vez que meu canal apareceu numa revista foi na revista do Jogo Velho, hein? Que a gente fez aquele apanhado de sites e material retrô, né? Eu fiquei orgulhoso, cara. Foi a primeira vez que eu fiquei orgulhoso. Olha aí. Cara, mas é porque naquela época, eu confesso que eu não pensava em fazer nada impresso ainda. Uhum. Mas eu já acompanhava muita coisa, porque o Brasil, cara, eu não sei se é por causa da situação financeira das pessoas, mas a cena retrô aqui é muito, muito, muito forte. E muito rica. E muito diversa. Então você tem conteúdo bom em YouTube, conteúdo bom em podcast, o trabalho de vocês, o trabalho de um monte de gente famosa, grande, pequena. Tem sempre alguém fuçando, sabe? Alguma coisa que ninguém tá fazendo pra dar uma perspectiva diferente. Então, quando eu imagino, eu bolei o jogo velho, na verdade, por exemplo, eu bolei o jogo velho pra ser um blog, e depois da ideia da revista, podcast, vídeo, cara, é uma obrigação nossa manter vivo esse tipo de lembrança, porque se não for o trabalho da gente, daqui a pouco ninguém vai lembrar desses jogos, cara. Exatamente, exatamente. Mas tudo tem seu lado ruim, né? Aqui no Machine é quando o Edu chama os joguinhos 3 por 1 real dele, aí é uma merda. Aí esse joguinho a gente não queria lembrar, não, a gente queria esquecer, mas ele lembra a gente. Você é mercenário agora. Se me dá a revista, eu falo no canal, hein? Opa! Olha aí. O canal tem quase 7 mil inscritos, tá meio parado. Aí, carteiraça, ó. Carteiraça. Pá! Não, vou fazer um negócio melhor ainda. Team Blue, pega o endereço da galera toda aí que eu vou mandar a revistinha pra todo mundo aí. Pô! Aí sim, o Spider não precisa, o Spider pode pagar. É verdade. Era o do Play 1 original? Não, desculpa, Spider, pra você custa R$25 aquela revista. Vai mandar pra todo mundo a revista e pro Spider vai mandar o boleto pra ele pagar. Mais, e mais o frete ainda. Mais é. O frete. E o Flávio vai vender depois. Duvido. Ai, ai, ai. Então tá, muito obrigado aí, o Ed. Muito obrigado, espero que possa voltar mais vezes aí pra falar desses jogos nostálgicos com a gente aí, cara. Foi um prazer te receber. Pessoal, fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider, deixa eu te perguntar, Spider. Será, Spider... que quando os ouvintes descobrirem que não vai ter off-topic, vai dar tela branca pra eles? Tava aqui pensando que situação me remeteu agora. Sabe quando você chega no fliperama, quer jogar, mas não tem mais dinheiro? Caraca, quantas vezes, velho? Quantas vezes aconteceu comigo? Ué, tô com essa sensação. Tem que ter dinheiro pra jogar? Pera aí. Minha vida foi muito errada, então. Ai, ai. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros de todo fluxo temporal! Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. E hoje, junto comigo, Team Blue. Fala aí, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. E aí, Edu, como é que tá? E aí, Team Blue? Cara, eu tô naquela casquinha, né, velho? Depois desse cast meio triste, meio... nostálgico, positivo e negativo ao mesmo tempo. Eu não sei se tu sabe, esse cast que tu tá falando é o cast de semana passada, viu? Não é o... Não vai ser o dos bichinhos de estimação, não? O cast dos bichinhos de estimação já saiu, já, segunda-feira passada. Ah, é verdade. O cast de qual hoje é do Street Fighter. Ah, não, então ignora. Mas nós vamos comentar sobre o cast dos bichinhos. Talvez seja por isso essa tua tristeza. É, tá explicado, tá explicado. Tá explicado. Mas então vamos começar aqui com um e-mail do Anderson Costa, que mandou pra gente aqui em dose dupla, falando sobre o cast 132 e 133. É um preguiçoso, né? Quer escrever dois e-mails em um só. É um safado. Né, rapaz? Ele vai acumulando na caixa de rascunho e depois junta tudo num só e manda. Ele é pilantra. Ele mandou aqui o seguinte: boas, galera. Tava aqui enrolando no trabalho e o Edu me lembrou que não estava em dia com os casts que eu vi, mas estou devendo uns aí, então esses são de muito tempo. Sobre o 132, jogos de plataforma. São tantos jogos bons. Asterix que mais joguei, e deixo aqui a indicação, foi o de Super Nintendo, que era muito bom também. Fiquei bem surpreso ao ver a qualidade do Asterix do Master, mas nunca cheguei a jogá-lo, nem vê-lo na época. Um que joguei na época em meu Master System e que recomendo muito é o Donald Duck Deep Duck Trouble, várias bicudas nos baús e muita diversão. Cara, esse joguinho era massa mesmo. Sobre o cast 133, Leslie Nielsen. O cara é tão foda que no último mundo, no último Todo Mundo em Pânico 4, se não me engano, onde ele é o presidente, as melhores partes são com ele. Um baita ator. Foi um excelente cast. Muito legal saber um pouco da carreira dele e de suas obras. É isso aí. Não vou me prolongar muito, pois estou com um serviço aqui para entregar. Um forte abraço e em breve dou uma ruxada e termino todos os que estão faltando. Assim espero. Em té, atenciosamente, Anderson Costa. Muito obrigado aí, Anderson Costa. Você tá sempre acompanhando aí os casts, né, com atrasos. Na verdade, ele acompanha mais o grupo do que os casts. Okay. Né? Eu ia falar isso agora. Mas tá, eu acho presente. Que é o mal da maioria daquele pessoal do grupo lá. Ai, ai, ai. E dessa vez a gente tem coisa, além de e-mails, a gente tem outras coisas, né, Tim Blue? Exatamente, a gente tem um áudio aí enviado pelo Maverick, lá do Omega Cast, referente ao cast dos bichinhos. Então ouve aí a mensagem do Maverick e logo depois a gente volta aí. Machineiros e machineiras, sou eu, Maverick, saindo do canil do Omega Station. Deixei minhas transmissões radiofônicas para falar sobre os meus três últimos bichinhos que vão fazer muita falta. O que que aconteceu? Bom, Anakin Skywalker, que era um husky siberiano. Ele nunca virou Darth Vader, né? Ele nunca virou um pastor belga. Mas ele ficou aí 14 anos conosco. Logo depois da minha separação, foi até quando eu fui ver com as crianças o último Star Wars, né? Quando eles chegaram em casa, a minha ex-esposa me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha falecido. Ele estava super bem, brincalhão, sempre foi brincalhão. E podia até ser chamado David Bowie, porque ele tinha um olho de cada cor. E vai fazer muita falta, porque era muito bonitinho, muito. E agora, há pouco tempo, foram a Vilma, que era a gata preferida da minha ex-esposa, e conviveu muito tempo com a gente. Quem achou ela na rua foi minha filha, né? Ela era feinha, era pequenininha. Aí virou uma gata linda, peluda. E o meu Tom. Meu Tom era um gato cinza, ele tá até como capa ainda do meu Face. Nossa, ele sofreu tanto que quando nós mudamos para casa, que hoje atualmente eles moram, alguém quebrou o maxilar inferior dele e foi um sacrifício, sabe? O bichinho sofreu pra caramba, mas se recuperou, porque nós temos um amigo que é um baita do veterinário. Mas ele também se foi. Então, tô mais aqui para falar que eu entendo vocês. Só que agora eu tenho uma cachorra, que é a Uhura, que é uma cachorra em forma de capeta, um capeta em forma de cachorro, não captei ela ainda bem. E Uhura, por causa, lógico, da Uhura de Star Trek. E uma gatinha, que é a Tashiar, também por causa da Tasha de Nova Geração, Star Trek. E com os meus filhos e com a mãe deles, ainda ficou a Bibi, uma vira-lata. Os dois filhotes dela, né? O Zeus e a Morgana. E ainda ficou o último gatinho lá, que é o Demônio da Tasmânia, que é um gato cinza de cara preta, de cara branca. Né? E ainda tem outras duas cachorrinhas e o zoológico tá feito. Vim só pra deixar aí uma homenagem pros meus bichinhos que se foram, assim como muitos outros que eu praticamente tinha um zoológico, inclusive Roberto Carlos, que era um cagado, até hoje eu não sei também, mas assim como a tartaruga, nós chamávamos ele e ele vinha, e chamávamos de Roberto Carlos. E não, ele não tinha uma perna de pau. Bem, gente, muito obrigado, tô sempre aí ligadinho em vocês, e agora eu vou ligar a minha máquina do tempo e vou embora. Show, um abraço, um ômega abraço a todos vocês. E aí, Edu, a mensagem dele, show de bola, hein? Oh, que bacana, velho. O pessoal podia comprar ideia, gente. É, mandem mais áudios também. É, pode mandar. Não fica só no e-mail, não. Pode mandar áudio também, que a gente insere aí, ó. Ou do Maverick aí. Ou melhor, pode mandar áudio por e-mail. Fala, pessoal. Um pequeno corte aqui na leitura de e-mails, né? A gente, por problema de agenda, a gente gravou mais cedo essa semana a leitura de e-mails. Porém, chegaram alguns e-mails durante a semana e a gente não teve como deixar fora, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, a gente vai aproveitar. A gente resolveu para fazer uma leitura aí rápida dos outros e-mails que chegaram. Então vamos dar sequência aqui com um e-mail do Anderson Costa, mais um e-mail dele aqui. Ele aproveitou que mandou um, já colocou o outro que estava perdido lá junto no gatilho. E ele diz aqui... ele mandou sobre o cast 136, os desenhos baseados em games. Ele diz aqui o seguinte: salve Machines, voltando de leves aqui, ouvindo na moral, bem tranquilo. Cara, estou rindo ao infinito e além dessa vírgula. É o mais veloz que há. Ele tá falando do cast baseado em desenhos baseados em games. Isso. Eu falei isso aí. Desculpa aí. É, então. Excelente cast, assisti muito MK e Mega Man. Achava muito bom na época, hoje não sei se saberei se continua bom. Um desenho que veio dos games que lembro de ter assistido, mesmo que bem pouco, foi Pac-Man. Ele tinha um estilo que lembrava muitos desenhos da Hanna-Barbera, talvez até seja mesmo. Confesso que não gostava muito não, talvez porque tinha muita coisa boa e melhor para assistir na época. Foi muito bom, aguardando agora os desenhos que viraram jogos. E isso é tudo, PPPP, pessoal. Okay. É referência aí aos Looney Tunes aí. É. E temos aqui agora um e-mail aqui do Adriano Koichi Otomo. Se fosse mesmo que fala o nome dele, né? Que ele mandou aqui com o seguinte título: agradecimento e comentário sobre o cast dos bichinhos. Ele fala aqui o seguinte: fala, machineiros. Primeiramente, quero agradecer a leitura do meu e-mail. Ri demais do Churato Gari. Me lembrou da época que a minha irmã ligava na rádio Jovem Pan pedindo uma música e um abraço pro locutor. Era muito legal ouvir o radialista falando o nosso nome. Dava até emoção. Sentia a mesma coisa ouvindo o podcast. Oh, massa, cara. Bons tempos em que era feliz e não sabia. Fiquei emocionado o cast inteiro, praticamente ouvindo as histórias dos bichinhos de estimação. Mas confesso que a parte que mais me tocou foi a da Laika, na hora que o Edu viu no caminhão, a caminho da lavoura, onde ele chamou e viu pela última vez a sua cadelinha. Cara, aqui em casa, sempre tivemos muitos cães. Lembro em particular do Neguinho, era uma mistura de vira-lata com raça cocker. Coisa mais linda do mundo. Na época eu tinha uns 10 anos, eu acho, mais ou menos, não me recordo. Eu adorava aquele cão, onde eu ia, ele ia atrás. Brinquei muito com ele, tinha mania de chutar aquelas bolinhas da promoção da Coca, quem lembra? Cara, não. Também não, cara. Será que é a tampinha da Coca, talvez, que era uma bolinha em forma de bolinha de futebol, talvez seja isso. Nem isso eu não lembro. É, eu lembro, alguma coisa assim. Que fez? Chutava pra longe e ele ia pegar e trazer pra mim. Mas um dia, não sei aonde eu estava, quando cheguei em casa, recebi a notícia de que ele havia fugido quando meu pai abriu o portão para sair de carro. E desde então, nunca mais o vi. Ficamos muito tristes na época, pois ele era o xodó de todos. Lembro que tinha uma vizinha que vivia perguntando se a gente vendia para ela de tão bonito que ele era. Enfim, hoje temos uma pincher misturada com vira-lata, que é a xodozinha da casa. Ela já está com 9 anos, está ficando velhinha. Me dá dó de imaginar que ela tem, na teoria, mais uns 6 anos no máximo. Bom, aguardo ansiosamente pelo próximo podcast e uma dúvida. Vocês têm Patreon ou algo do tipo? Olha aí. Essa pergunta dele vai ficar aí lá na outra parte do cast. Na outra parte da leitura de e-mails aí que a gente já gravou, né, Edu? É isso aí. Mas fica nesse pedacinho aqui o nosso muito obrigado aí, Adriano, por ter mandado esse e-mail aí pra gente. Que massa que você tá curtindo. E, cara, que massa que você curtiu ter seu e-mail lido aí, ó. Então, já que você gostou, mande em todo cast, que aí você vai aparecer em todo cast vai aí, ó. Mais do que na todo... rádio. vai ficar mais famoso do que na rádio. Então tá, Edu, vamos lá pra segunda parte. Então bora lá. Mas Edu, então, vamos aproveitar aí o gancho do Maverick pra falar aí algumas coisas. Primeiramente, queria deixar recados aqui pros nossos queridos ouvintes. Nós temos agora, além do Padrim, onde você pode deixar lá a sua contribuição lá e ser mencionado aqui na leitura de e-mails igual ao I'll Be Back, que vem aí mensalmente ajudando aí a pagar o salário do estagiário aí, né? Já temos aí esse ano salário para 6 meses de salário, dinheiro para 6 meses de salário de estagiário, né? Como agora você também pode fazer aquelas duas doaçõezinhas, né? Lá pelo PicPay que a gente criou aí. Inclusive tem ouvinte que pediu pra gente criar essa porra e até agora não deu dinheiro nenhum. Aí. O palestrinho foi um dos que mais falou: não, faz lá que eu vou doar, faz lá que eu vou doar. Pô, dá R$1.000, pode... né, pô? Até agora esperando. Pode inaugurar nosso PicPay lá, palestrinha. Não tem perigo, não. Palestrinha aí do BillyCast, olha aí, sensacional podcast aí, já é referência no mundo da podosfera, né? E hoje, infelizmente, a gente vai comentar aqui sobre lá o cast dos bichinhos lá, né, do... Infelizmente, a gente tem algumas notícias tristes, como a gente já disse sobre esses bichinhos fofinhos... como é que é, Edu? É fofinho do caralho, como é que é? Os bichinhos arrombados fofos do caralho. É, infelizmente aí temos notícias tristes aí, alguns bichinhos com problemas de saúde, outros infelizmente já nos deixaram, outros não nos deixaram, mas já não estão conosco. É o caso aí do Fernando, que já não tem mais a sua cachorrinha que ele mencionou no cast lá por motivos aí alheios ao nosso conhecimento. E o Edu aí, que infelizmente também tem uma notícia triste, né, Edu? É, cara, eu comentei com vocês aí no cast sobre o Lip, né, o meu doguinho. Infelizmente aí, ele faleceu um tempinho depois da gravação. Foi repentino, ele começou a passar mal, a gente correu com ele no veterinário e tudo. Fizemos lá o que o veterinário recomendou. Só que do dia que a gente levou ele pro veterinário pro dia seguinte, ele não resistiu e deixou saudades aí pra gente. Pois é, e pra ver como é que é a coisa, no cast a gente falando dele, reclamando, demônio, peste, coisa e tal, e agora, né... E agora eu sinto falta do meu arrombadinho. É, exatamente, infelizmente, e se foi, mas... Assim como tantos outros aí, vai também deixar saudade aí, assim como o Shun também já deixou saudade, enfim, né... E no meu caso aí, né, felizmente o Flávio não sofreu nada com isso, a Fabi então tá bem lá com seus bichinhos, mas no meu caso eu também tive um problema aí com a Lily, né, que é a nossa cachorrinha, que ela teve uma lesão na coluna, né, ela teve uma hérnia de disco de cachorro, talvez seja um pouco mais grave do que humano, porque eles não falam até não conseguir mais reagir à doença, né. Então ela teve uma hernia de disco justamente por ser peralta demais, né? Por ficar pulando do sofá. E o sofá é alto pra burro, né? Então como aquela raça de cachorro, né? Que é a Dachshund. É um linguicinha, então a coluna já é maior que um... Já é muito grande, então as coisas que ela faz prejudicam muito a coluna. Já só por ser daquela raça. Imagina pulando do sofá. Ela acabou tendo essa lesão, então de um dia para o outro, assim, ela praticamente perdeu, até praticamente não, ela perdeu os movimentos das patinhas traseiras. Então ela andava se arrastando quase que um cachorrinho atropelado. E a gente teve que correr quase que de última hora, assim, nos últimos minutos, assim, para fazer cirurgia, para ela poder recuperar os movimentos. Como tudo correu super bem na cirurgia, hoje ela está se recuperando muito bem, ela já está andando sozinha, ela ainda está se recuperando, fazendo fisioterapia e coisa, ela anda meio que balançando de um ladinho para o outro, mas ela consegue andar, consegue fazer as necessidades dela sozinha, antes ela não conseguia. E se tudo correr, continuar correndo bem, ela talvez ela volte aí na performance um pouco bem perto do que ela era, né? Igual ela nunca mais vai ser, mas... ela já tá progredindo bem aí. Pelo menos essa notícia aí. E pra quem tem Daltman, tem essa raça de cachorrinho, não deixe de maneira nenhuma pular do sofá. Ou de pular de qualquer lugar. Não deixe subir escada, nada, mano. Não deixe. Não deixe. É desesperador, vocês não têm ideia. É isso aí, Edu. É isso aí, então, galerinha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que mandaram uns e-mails, que mandaram comentários. Não se esqueçam que se vocês quiserem ser mencionados e aparecer aqui na leitura de e-mails e comentários, vocês precisam mandar um e-mail para nós e que você será lido. Caso você não queira digitar o seu e-mail e tá com preguiça, manda um áudio pra gente, que a gente insere o áudio de vocês aqui na leitura de e-mails e comentários também. Não tem problema, não. É isso aí, galera. Muito obrigado e nos vemos no próximo cast. Valeu! Tchau! Off Topic. Não, não. Sabe quando o cara pula pra cima de você e você manda aquele Shinryuken gostoso nível 3? Ui, que delícia, delícia, cara. Que delícia, cara. Ah. Não, e aperta os três botões como se não houvesse amanhã. Não, tem... não é. Fica apertando loucamente pra dar mais hit. É isso aí, pra dar mais hits possível, cara. Uai, tira até o óculos. Só essa emoção fez tirar até o óculos. Só garante que tu não tá fazendo nenhuma atualização no computador, baixando nada, por causa que tá dando umas cortadas, pra ser tua internet esteja sendo usada pra outra coisa. Deixa me ver. Será que tem alguém assistindo pornografia? Bem, bem de leve. Não, se for pornografia, não interrompe, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Sou... E agora, tá bonito? Aí, agora sim. Ah, beleza. Só o áudio, né? Não, porra. Acho que vou pedir transferência pra cá, que é mais engraçado. Faz isso não, cara, que eu perco a vaga de estagiário. Pior que eu tava ouvindo o episódio. Pera aí, Flávio, só um pouquinho antes. Eu tenho que falar isso pro Flávio, eu já te disse 10 vezes, cara. Não tem como alguém roubar a tua vaga de estagiário. Quem entrar, entra como oficial direta. Então, o cara vai entrar como oficial, eu perco minha vaga, cara. Não, pô, tu vai ser sempre estagiário, entendeu? Se alguém perder a vaga, vai ser um oficial. Ah, tá. Então pode entrar, que aí quem sai é o Fernando. Opa! Como é que nós... Pô, se saiu o Fernando, como é que nós vamos zoar alguém que 3D é... Que é 3, Pitfall é 3D. Mas a gente fica zoando o Zupão até hoje. Mas de quê? Não lembro, não, pô. Ué, tartaruga. Tá. Os pontos dele lá no Cash of Threats. Do Zupão. O Thiago Ramos Bell tava zoando ele esses dias lá. Tchau, tchau, Zupão. Nossa. Tudo bem, Spider? Perguntei como é que tá. E aí? Cansado, meu amigo. Mas vamos tocando a vida, hein. Acabei de chegar em casa, trabalhei, deixa eu ver, hoje foram 11 horas e meia. Ô, louco. Tá doido, mano. Tá trabalhando menos então, porra, tinha que tá feliz, é, porra. Tá reduzindo. É, ó. É, eu tô porra. Feliz, se eu habilitasse o vídeo, você ia ver que feliz que eu tô. Radiante, estou radiante. Tô. Coitado do Ed, tá aí de convidado, vai ter que conviver com esse humor, né, cara? Então... Ué, é isso aí. Mas pensa pelo lado positivo, ele vai ter que conviver só agora, e nós que temos que conviver toda vez que tu tá aqui. É verdade, é verdade. É verdade. Ah, é que nem, é o mesmo ditado que na casa a pessoa chega, né? Ah, não repara a bagunça. Eu chego e digo, eu não vou reparar nada, daqui a pouco eu vou embora, tu que vai viver nessa zona aí o resto da tua vida. Cara, eu já usei essa frase também. Ai. Então, maldito vamos lá. Desde sempre mesmo, maldito. Então vamos começar então. Aí, pode falar o que tu quiser na hora que eu te... Caiu? Acho que o meu caiu. Pera aí. Acho que foi palavrão bem. E cortou, mano. Na hora que eu te... Neti. Caraca, foi palavrão pesado mesmo, cara. Ele morreu, mano. Segue sem ele aí, mano. Caiu. Morreu. Aí, Edu, dá o golpe agora, hein? Toma. Assume, agora é a hora. Vai? Ai, ai. Fala, verada, que é Ed tá saca. Eu acabei de perder o Machine Cast. Caraca, caiu bonito. Então, morreu, né, mano. Tô falando aí, morreu, velho. Morreu. Morreu. Caixão e vela preta pra ele, mano. Cadê? Fala com ele aí. Cadê? Eu já sei que aconteceu. Esse boi deve ter passado com a cabeça debaixo do fio, pocou o fio, velho. Né? Bom, já que ele não tá aí, então vamos começar sem ele mesmo, então. É o golpe. Vai. K.O. Porra. Caraca. Já começou bem, já começou o K.O. já tem cara. Né? Então vamos lá, gente. Saudações, machinas de todo fluxo temporal. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E nos acompanhando aqui hoje, Neilson. É, rapaz, eu acho que tem alguém aí que... Ah, é? Não tá gravando, morto. Não adianta, não. Isso tá valendo? Eu fiquei com sem graça. Eu fiquei perdido. Você tá de host hoje? Eu tô gravando. Morreu mesmo. Morreu. Agora vai. Você tá dando golpe. Tô dando golpe. Eu só sei que se o Craig não gravar, você vai ficar aí falando mil horas. Não, pois cara, é, cara. Como é que faz pra ele gravar aqui? Não tem. Acho que é só o Team Blue que consegue fazer ele gravar. Eu tô gravando no OBS. Galera, vocês têm Audacity aí, é só gravar cada um a sua faixa e pronto, aí vai, manda bala. Não, eu sou o backup do Team Blue, cara, eu gravo no OBS espera aqui. Espera o cara, pô, espera aí. O Edu que tá louco, pá. O dedo do golpe pera tá nada, com aqui, a mão aqui, do... aqui vai ser... Vamos fazer um episódio alternativo então, vamos falar sobre Street Fighter 1. Nossa! Falar daquilo de novo, meu Deus do céu, mano. Então vamos falar sobre aquele podrão lá, como é? 2099? Puta merda. É o que? Do NES? É o que? Do NES? É, qual é o número daquele? Mas não, aquilo lá não tem nada a ver. Eu não sei qual o número. Não tem nada a ver com Street Fighter, pô. Mas não vai dar tempo, o Team Blue vai voltar, tem que falar qualquer coisa rápida. Vamos falar de The Moving. Nossa! Caraca, bicho. Você quer entrar no, só nos cocô mesmo, hein, cara? Vamos dançando no tapetinho. Aí, ó, o cara voltou, mano. Não deu tempo. Não deu tempo. Todos os dias a essa hora cai essa bosta dessa internet, cara. Puta que pariu, que ódio. Como você caiu, a gente começou aqui, o Flavinho tá gravando no ABS. Quase deu um golpe aí, cara. Dá tempo de te incluir na apresentação aqui. Junto que também... Oi? Não, só atrasou, Edu. Atrasou pra mim também. Não, pra mim ficou, ele não, falou, não apareceu nada do que ele falou. Falhou, deu uma falhada. É, deu algum tilt aqui que a internet... Realmente robotizou. Trocou a internet, caiu e aí agora ele tá usando a outra internet. Ah, tá, é só fechar eu tô com a internet de reserva. Só fechar a aba do pornô que aí... Caraca, cara, duas internets, outra tem ventilador, porra, aqui é realmente melhor, né? Agora eu tô vendo um podcast de verdade, que o que eu faço lá é, porra, coisa de... começa já pelo host. É, porra, ih, caraca. Ih, rapaz, aí não, hein. Vamos de novo. Bom, pessoal, como você... Bom, eu acho que eu vou chamar aí a Janeide pra... A Janeide foi a última? A última foi a Janeide ou Flávio? Não lembro se, quem foi. Eu acho que foi. Que foi, eu não sei. Eu pode chamar também. Caraca, velho. Chama nós. Vamos lá. Ok, valeu. Gente. Muito obrigado aí. Quem quiser se despedir, à vontade. Spider, tchau, Spider. Tchau, eu vou jantar. Valeu, valeu, galera. Valeu aí no de novo, valeu, Spider. Valeu. Também. Team Blue, cata o endereço aí e me manda depois, falando sério. Ok, opa. Cara. Tu que sabe. Eu vou mandar depois aí, gente. Vou falar com muito prazer, cara. Olha aí. Opa. Isso aí. Muitíssimo obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Ganhei, não precisa nem botar arma na cabeça nem nada, viu, Chum? Tá que pariu. Caramba. Ainda bem, Ed, ainda bem que você mudou pra São Paulo e o cara tá no Rio lá, mano. É, mano, mas eu vivi quase 30 anos no Rio, cara. Eu também tenho arma. Eu não gravo nem o podcast em 2 semanas, por causa da revista. Tá. Caraca. Bem pegado, assim. Imagina. A gente tá com um projeto novo e tudo, assim, pra anunciar em breve, então tá bem correria. O Caio até falou, mano, você vai gravar o Machine e o nosso, você não grava? Eu falei, não, eu vou gravar o nosso essa semana também. Caraca, olha só que filha da mãe, velho. Cara. Agorando o que? Agora eu vou convidar o Ed pra gravar semana que vem só de raiva. Tá de novo. Pesado, cara. Não, o Caio falou pra te chamar de Tibum, então... E não chamou, olha aí. Toma, sou chupa, eu. Caio. Então tá. Muito obrigado, cara. Tudo de bom pra ti. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, valeu. Prazer. Valeu, cara. Abração. Prazerzão, Wade. Valeu. Abraço. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.